Flamengo e Madureira, direto do Estádio da Cidadania, aqui em Volta Redonda, conhecida como a Cidade do Aço. Vamos confirmar o Flamengo, como vem o Mengão, como vem o mais querido do Brasil. A nação rubro-negra quer saber. Dali, dali, dali, dali, dali, Mengão! De aproveitamento, Clube de Regatas do Flamengo entra em campo com 38, Alex Muralha no gol, na direita 21 para a dupla de zaga é formada por 33, Rafael Vaz e 15, Hever, na esquerda finalizando o sistema defensivo, o camisa 13, Miguel Trauco, no meio campo 27, Rômulo, 5, William Arão e 35, Diego. No ataque, 11, Mancoedio, 22, Everton e 9, Paulo Guerreiro. O treinador é o Zé Ricardo. Suburbano, escalado pelo técnico Percy Guzmão, entra em campo com o número 1, Rafael, na direita, 2, Juan, a dupla zaga é formada por camisa 3, Alex Moraes e 4, Jorge Felipe, na esquerda, finalizando o sistema defensivo, camisa 6, Wellington Saci, no meio campo, 5, Diego Guerra, 7, Rezende, 8, Wanderson e 10, Esquerdinha. No ataque, 11, Luciano e 9, Júlio César. O treinador é o PC Guzmão. Apita, João Batista de Arruda, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira, Ricardo Mazella. Perfeito, então. Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol. Estamos em Volta Redonda, mas é Flamengo e Madureira. É o tricolor suburbano. Daqui a pouco o índio bota aquele hino bonito do nosso Madureira. Madureira, terra do samba, do carnaval, de mulher bonita e terra do futebol, onde o Madureira revelou grandes jogadores, hein, seu Valdir? Muitos grandes jogadores. Você voltar ao tempo, décadas passadas, Evaristo de Macedo, Valdir Pereira, o Didi, Marcelinho Carioca, Nair, que foi o meio campo da Portuguesa de Desporto dos anos 60, grandes jogadores vestiram a camisa Nelsinho do Madureira. Nelsinho Rosa Martins, grande jogador Marcelinho Carioca, grandes jogadores passaram pelo Madureira. Pro Buriqui, que está hoje no Vasco da Gama, não é um jogador de seleção, mas começou no próprio Madureira. Madureira sempre foi um celeiro de grandes jogadores. Outro que não era um craque, mas fez sucesso também na década de, acho que de 80, o Russo, que foi meio Russo, campo. Russo, 70, 70. 70, foi do Corinthians, não é isso? Corinthians, para ver jogar no Botafogo. Isso. O Russo fez aquele gol de meia bicicleta contra o Fluminense, aquele famoso 1-1. Fluminense-Corinthians 76 do Maracanã. Isso, isso. Então, o Madureira é uma equipe de tradição. Tem história. Tem história. Tem, talvez dos pequenos, chamados pequenos, é um dos grandes entre os pequenos. É, eu, se você analisar bem, mantém uma estrutura, tudo, não corre risco de rebaixamento. Só lamentei que o Madureira perdeu a chance de subir para a Série B no Brasileiro, desmantelou-se na Série C e acabou indo para D. Mas tomara que esse ano, com o Paulo César Guzmão, ele saia da D e volte para C, para fazer companhia ao Volta Redonda e ao Macaé, que estão na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, o Valdir Luiz, ele sabe o que diz no microfone esportivo do Brasil, público chegando, prestigiando Flamengo e Madureira aqui no estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. Bola rolando já, 7 minutinhos para Flamengo e Madureira. O Flamengo está chegando para entrar no gramado, Madureira ainda não pintou. O trio de arbitragem também, mais informações no campo de jogo. Você, Rafinha Monteiro, fala, pequeno notável. Na minha participação anterior, Ricardo Mazella, eu falei que dois jogadores do Flamengo não estão presentes aqui no estádio Raulino de Oliveira. O Berrio e também o Leandro Damião. Mas tem jogadores que ainda não estrearam com a camisa do Flamengo, ou melhor, tem um jogador que ainda não estreou e outro que está inativo há bastante tempo. É o caso do Ederson. O Ederson está inativo desde o ano passado, jogou poucas partidas na temporada 2016 e vem se recuperando de problemas no joelho. Ele tem uma lesão bem específica, rara, e ele já está animando a comissão técnica do Flamengo. Por quê? Ele está passando daquele período de transição de apenas fazer a fisioterapia, de apenas fazer o trabalho clínico para o gramado. Ele já está naquele período de transição, então a gente fica na expectativa que pelo menos dentro de um mês o jogador possa voltar a vestir a camisa do Flamengo e estar à disposição do técnico Zé Ricardo. Já o Conca, jogador contratado agora em janeiro, principalmente para jogar a Libertadores da América, já que antes de maio seria quase impossível o jogador ele vestir a camisa do Flamengo, estrear, o que acontece? Ele está numa situação um pouco mais atrasada do que o Ederson. Ele ainda está fazendo trabalho de fisioterapia, faz alguns trabalhos no gramado, no campo, mas ainda bem curto. Mas a mensagem do trabalho físico do Flamengo, da comissão física do Flamengo, é que realmente os dois jogadores estão surpreendendo, os dois jogadores estão evoluindo e realmente vão fazer aí a parte do grupo do Flamengo dentro do tempo previsto, principalmente o Conca, que veio com uma lesão bem séria do futebol chinês, Ricardo Mazella. É verdade. Qual é a cor da camisa do Madureira? O Madureira é a equipe do Rio de Janeiro que mais muda de uniforme. A cor original é grená, amarelo e azul. Que cor é essa camisa aqui? Amarelo, grená e azul. Grená e azul. Eu falei três cores, Valdir. Você falou amarelo e azul. Você está surdo, Valdir. Eu falei grená, amarelo e azul. Depois pega o fitão e veja. Tá bom, fala, você... Rafael. Parece o Império Serrano com essa camisa. Parece o Sporting de Portugal. É impressionante, o uniforme Madureira é tão bonito. Quero saber de Rodrigo Ricardo. Boa tarde, RR. As informações do plantão, RR. Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Ricardo Mazella e todos os nossos queridos ouvintes da Nacional de Norte a Sul deste país. Campeonato Italiano, Internazionale 1, Bologna 0, foi o primeiro gol do Gabigol depois de 7 meses, ainda pelo Campeonato Italiano. Udinese 1, Sassuolo 2, jogo que foi marcado por homenagem ao grande ídolo do Flamengo, Zico, que jogou 2 temporadas na Udinese, 83-85, fez 53 partidas e 30 gols na Udinese. Udinese que completa 120 anos e por isso o Galinho de Quintino estava lá hoje em Udine sendo homenageado. Pelo Campeonato Carioca ontem, Grupo C, Vasco 1, Portuguesa 0, Fluminense 3, Volta Redonda 0, Resende 0, Bangu 1. Pelo Grupo B, apenas houve um jogo no sábado. Nova Iguaçu 3, Macaé 1. Hoje jogam, além de Flamengo e Madureira, Boa Vista e Botafogo em Bacaxá, lá em Saquarema, que estaremos aqui monitorando o Ricardo Mazella. Perfeito, Rodrigo Ricardo, no microfone esportivo do Brasil. Campo de jogo, dá para ouvir o Paulo César Guzmão, hein, Rafinha? Justamente falando agora aqui, chegando a informação, eu fui verificar a lista aqui de relacionados com mais afinco do Madureira, Ricardo Mazella. Senti a ausência do Caveirão, do Souza. Eu conversei aqui com alguns membros da comissão técnica do Madureira e disseram que o jogador foi poupado, apenas poupado, não tem dores, o jogador tem uma idade acima de 30 anos, como o sol está forte e o Madureira também já está classificado, a opção do Madureira, da comissão técnica, foi de poupar o Caveirão, o Souza, jogador que também passou pelo Flamengo, passou pelo Vasco da Gama, hoje ele não atua com a camisa do Madureira, Ricardo Mazella. Você acha que foi uma boa poupar o Souza, Valdir? É porque ele é um jogador, eu particularmente acho que não joga nada, mas acho ele um jogador útil pro Madureira, né? Ele é importante, jogou bem nos últimos jogos aí, e aquilo que o Rafa colocou eu acho interessante. Hoje os fisiologistas, sabe, conversam com a comissão técnica com relação a poupar jogador. Ele tem uma idade, já está com 36 ou 37 anos, se não me falha a memória, está vindo uma cirurgia, então achou por bem guardá-lo para o jogo contra o Fluminense ou contra o Vasco, né? Que vai ser aqui no final de semana. Tá certo então. Madureira batendo bola à minha esquerda da cabine 2 da Rádio Nacional em Volta Redonda. O Flamengo à minha direita. O Flamengo com a meia zebrada em vermelho e preto, calções negros e o manto sagrado em vermelho e preto. O Madureiro tricolor suburbano de meias brancas, calções brancos e a camisa verde e branca. Lembrando muito o uniforme, Valdir, do Sport, o Sporting, como diria em Portugal. É, não lembra? Lembra. O Celtic, o Celtic, como queiram, da Escócia também. Verde e branco e zebrado também. Eu gosto muito quando o Madureira joga a sua camisa tricolor. É muito bonita. Amarela também, mas a tricolor é mais bonita. Depois o Rafa vai saber por que esse uniforme. Será homenagem ao Império Serrano? É, de Madureira? Mas é a Portela. E a tradição? Como é, aí como é que fica? Aí vai jogar de azul e branco no final de semana. É isso aí. Alguma informação, Rafa? A informação é que vai começar a partida. Pelo lado esquerdo das cabines de rádio tem o Madureira. Pelo lado direito das cabines está o Flamengo. Nesse momento, o Rafael Vaz dá um abraço ali no Hever, jogadores que se andam muito bem no elenco flamenguista, e a torcida veio em número razoável aqui para a Volta Redonda, para o estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo já classificado líder do campeonato carioca, do grupo B, na verdade, da Taça Guanabara. A gente tem aqui mais ou menos entre 5 a 10 mil torcedores. Imaginava até um público maior, já que vale a liderança do grupo. Se o Flamengo empatar, o Flamengo, ele é líder do grupo B, termina com a liderança e enfrenta o Vasco da Gama. Mas se o Flamengo perder para o Madureira, quem enfrenta o Vasco da Gama vai ser o Flamengo, vai acabar enfrentando, na verdade, o Fluminense. O Flamengo enfrentaria o Fluminense e o Madureira enfrentaria o Vasco da Gama. Então é uma partida importante, principalmente para a gente saber qual vai ser o adversário do Flamengo na próxima fase, na semifinal do Campeonato Carioca, Ricardo Mazella. Perfeito, vai começar o Flamengo e Madureira, a bola vai rolar no Raulinho de Oliveira, o Flamengo atacará para a esquerda do seu rádio, consequentemente o Madureira para a direita. O árbitro tomando as últimas providências, João Batista Arruda, autorizando, rolou, começou, agora é tudo por conta da emoção, galera. Brasil, Rádio Nacional. Fazendo você feliz com o futebol. Saída do Flamengo, atacando pela esquerda. Lançamento para Everton. Chega tocando o jogador Wanderson. A bola se perde pela linha de lado. Você de olho na tela, ouvindo Mazella no microfone esportivo do Brasil. Bola com o Bengão. Quem domina, Rafael Vaz tocando do lado do sol, pegando um bronze Hever. Colocou na direita para parar. É o lateral direito do Flamengo partindo para o campo de ataque. É marcado, é obrigado a retroceder. Jogada. Fez a passagem. O Ilharão passa para ele. Lançamento para ninguém. Bate no contrário. A bola se perde pela linha de lado. Arremesso manual. É Flamengo, bola, campo de ataque. Lado direito, você curtindo o som maior da Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a Rede Nacional de Rádio. Lançamento feito na esquerda, Diego tocando um bolão para Trauco, sobrando bola, lançamento para o Manquejo, errado, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Madureira cobrar. A informação chegando, RR. Mas ela apenas confirmando que a camisa verde do Madureira é realmente homenagem ao Império Serrano, escola de Madureira que está completando 70 anos. Obrigado, obrigado, Rafael. Obrigado a você, Rodrigo Ricardo. Sempre atentos, dois. Já começou o jogo do Botafogo, Rodrigo? Ainda não, daqui a pouco vai rolar. Tiro de meta para a equipe do Madureira, a bola viajando até o campo contrário, Rafael mandando, a bola já está com o Flamengo, tentativa do contra-ataque com o Rossecito, Rossecito, Paulo Guerreiro, vai lá, brigou, chega primeiro na cobertura, Jorge, atrasando para o goleiro Rafael e sai jogando pela esquerda. O Wellington Saci se enrola todo no domínio, a bola atrapalhou o domínio para o mau jogador, até a bola atrapalha, é arremesso manual para a equipe do Flamengo, informação chegando. A informação é que o painel aqui do Estádio da Cidadania, ele vai mostrar as parciais do público. Nesse momento, 5.023 torcedores estão presentes aqui no estádio Raulino de Oliveira, Ricardo Mazella. É falta a favor da equipe do Flamengo. Pegando um bronze, tá meio branquelo, Diego. Vem de São Paulo, tava em Santos, mas não pega só o Santos. Aqui tá pegando um bronze legal. O camisa 35 do Flamengo. Diego tocando lateralmente para o William Arão. Voltou para Diego, livre pela direita, chegando bem o Mengão. Pode ser o primeiro lançamento na área. A cabeçada do argentino Mancuejo. A bola vai ir pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Escanteio. Escanteio, Rafael. Justamente, escanteio, porque bateu no camisa 5 o Diego Guerra. Ele, por último, deu um toque com a perna esquerda e botou a bola para a linha de fundo. Realmente ele triscou, relou, como o mineiro fala, na perna do jogador do Madureira e foi para a linha de fundo. Escanteio pelo lado direito de ataque para o time rubro-negro, Mancuejo com a 11 na bola. Lá vai o argentino para a cobrança. Visualize comigo, pode ter emoção nessa festa. Bateu fechado, olha o gol contra! A bola bate na trave, vai pela linha de fundo. Jogou contra o patrimônio, Wanderson Rafa. E por um pouquinho, o próprio Vaz não coloca para dentro, cabeceando. A sorte dele é que o Vaz não conseguiu chegar, a bola foi para a linha de fundo. Escanteio pelo lado direito, mais uma vez, Mancuejo. Coisa fechada, goleirão soltou. Olha a pressão do Mengão, queria falta. Reclamou falta, o goleiro deu tiro de meta. Tiro de meta pro Madura cobrar. Você fala, Rafael Monteiro. E marcou corretamente, o goleiro bateu roupa, acabou espalmando pra dentro da grande área. Na sequência chegou ali o Paulo Guerreiro com a perna direita e chutou torto, direto pra linha de fundo. Tiro de meta para o goleirão do Madureira, meu xará Rafael. 0-0 a placa nacional. É tiro de meta a favor do Madureira. Esse jogo vale liderança no grupo B do Campeonato Estadual, primeiro turno, Taça Guanabara, deste dia 19 de fevereiro de mil, já foi de 2017. É isso aí, vamos em frente, acorda Mazela, bola pelo lado direito, lançamento feito para Juan, Juan com R. A bola se perde pela linha de lado, é o Remilso manual. É a vez do Flamengo para o Remilso. O Aitralco peruano tocando bola do lado direito, tentativa feita, lá vai, ficou bom, Valdir, tá bom, tudo bem, é isso aí. Bola pela direita, quem sobra é o William Arão. Lá vai o William Arão trabalhando pelo lado direito, tocando rapidinho, soltando para o jogador parar, recolheu 21, se enrolou todo, de frente na torcida, a galera ficou na bronca com o Pará. Sobe Madureira, bola com o Luciano, tocando mais atrás para a esquerdinha, trabalhando esquerdinha, recuando jogada para o Wellington Saci, voltando bola para a esquerdinha, entregou errado, melhor para o Flamengo na cobertura, Pará sai jogando, tocando meio para Romo, falta. Foi derrubado com falta. O árbitro paralisa e marca. É falta a favor do Flamengo, intermediária. Campo de defesa é a favor do Mengão. No balanço da hora, tudo pode mudar, galera. Eu confirmo para você, jogado em 5 minutos de luta, 5 de luta do primeiro tempo e no placar da rádio mais querida do Brasil. Nacional. O Mengão tem 0, Madureira também 0. Olha aí, olha aí, o timaço nacional. Ricardo Mazella. Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Tentativa feita do Madureira, o recuo de cabeça do jogador do Flamengo, Trauco, para o goleirão Muralha, sem problema. 5 para 6 minutos, só quero a opinião do jogo. É dele que sabe o que diz. Só dá Flamengo. Flamengo domina inteiramente o Madureira. Madureira não consegue passar do meio campo. Flamengo marca muito bem. Diego aberto pela direita. Everton pela esquerda. O Mancuejo vindo por dentro. O Guerreiro centralizado. Flamengo domina inteiramente, terminando o jogo. Já teve 2 situações perigosas para fazer o primeiro gol. Enquanto que o Madureira não consegue passar do meio campo. Só dá Flamengo até agora. Só dá Mengão. É o Flamengo mais querido do Brasil. Trabalhando com o Diego. Limpando o primeiro. Tocando para Rômulo. Recuando para Pará. A galera gosta, boa jogada do Mengão no meio de campo, levantando a torcida. Sai jogando para o lado esquerdo com o Rafael Vaz, tocando para Trauco, recolhe bola peruano. Agora que ele passa para o campo de ataque, voltando para Everton, do campo de ataque para o campo de defesa. Tabelinha do Rafael Vaz, um bolão na ponta esquerda para Everton, dominou, passou pelo contrário, entrou na área primeiro. Faz Mengão, a bola bate no Diego Guerra e vai para escanteio. Chega com muita facilidade o Flamengo no gol do Madureira, Rafael. E fez tudo certo pelo lado esquerdo. O Everton foi até ali no fundo, levantou a cabeça e viu o Mancoelho na entrada da grande área para chutar. A bola bateu no Guerra, camisa 5, que conseguiu intervir no lance e botou a bola para ali no fundo. Escanteio para o Flamengo. Pelo lado esquerdo de ataque, 35, Diego na bola. 35 na bola, Diego cobrando, já recebeu de volta, voltou do lado esquerdo para Mancoelho. Mancoelho botou no segundo pau, tentativa feita, afasta a zaga. Ele falta. Deu falta, foi falta, é isso? Marcou a falta do Heber, chegou empurrando ali o camisa número 3, Alex Moraes, zagueiro do Madureira, e a falta, ao meu ver, muito bem marcado. 0 lá, 0 cá, é o placar nacional. Tá certo então. É falta a favor da equipe do Madureira. Eu quero saber de Rodrigo Ricardo, o jogo do Botafogo contra o Boa Vista ainda não começou, Rodrigo? Já começou sim, Mazela. 5 minutos do primeiro tempo, Botafogo 0, Boa Vista também 0 em Bacaxá, na cidade de Saquarema. É, vai entrando no giro do placar, meu garoto. Informando tudo, galera alvinegra quer saber na rede nacional de rádio. Se manda, vai embora a equipe do Flamengo. Lançamento do Pará na ponta direita. A bola bate no contrário, se perde pela linha de lado. Arremesso manual. Mengão bola, tá no sol, tá no bronze. Tá pegando um bronzeado legal, time do Flamengo. Quem domina é Arão, voltando jogada para o capitão Heber, tocando lateralmente para Rafael Vaz. Recolheu o quarto zagueiro, pedindo bola do lado esquerdo. O jogador Diego, passe é muito ruim. A bola vem de graça para o time do Madureira com o Juan. O lateral pega a bola no seu campo defensivo, ninguém se aproxima, ele vem conduzindo o Madureira para o campo de ataque, tocando bola para Luciano, bobeou, perdeu, fez lambança o Luciano, roubando o Everton, chegou na linha de fundo, vai cruzar, foi travado pelo Luciano. Que lambão esse Luciano, hein, Rafael? Mas na sequência conseguiu voltar no lance e tirou o perigo no cruzamento pelo lado esquerdo do jogador do Flamengo, que vinha em velocidade, que era o Everton, camisa número 22. Escanteio para o Flamengo pelo lado esquerdo de ataque, com a perna direita, 35, Diego na bola. É verdade, a Nacional com exclusividade, ouvindo o Marcelo Viana confirmando a semifinal. Olha o Flamengo tentando mais um escanteio. A Nacional confirmou, Valdir, com exclusividade, rodada dupla no sábado, é isso? Rodada dupla no sábado, 4 horas de volta aqui no estádio Raniel de Oliveira e 18h30 no estádio Nilton Santos. A única com a equipe completa no estádio. Para hoje aqui, sempre completa. Ai, com exclusividade o jogo do Vasco também, Natal. A Nacional sempre presente com a equipe completa. Sai jogando o Flamengo, bola pela esquerda. O domínio é feito de Diego, vai trabalhando bola pela ponta esquerda, buscando dentro de fundo, tocou para Everton, cruzou, fechado. Aparece de cabeça, botando para escanteio Alex Moraes. E não fez lambança, o Morales não fez lambança, hein, Rafinha? Não fez lambança, mas também matou a torcida do Madureira do coração. Ele cabeceou para trás, um pouquinho mais pro lado direito, seria certeiro. O gol contra do Alex Moraes. Escanteio para o Flamengo pelo lado esquerdo de ataque. Diego mais uma vez na bola. Bateu fechado. Chega tirando o Anderson de qualquer maneira. Voltando para Diego, coloca na bola. Passe curto, mal feito. Afasta a zaga. Troca pegando o rebote, colocando pela direita. O passe horroroso do peruano. Ele acabou mandando essa bola na arquibancada do Estádio da Cidadania. É posse de bola do Madureira. O Madureira vai garantindo o empate. No balanço da hora. Tudo pode mudar, galera. Eu confirmo para você, jogados 10 minutos de luta do primeiro tempo e no placar da rádio mais querida do Brasil. Nacional. O Mengão tem 0, Madureira também 0. Fazendo você feliz pela Nacional, é a Seleção Nacional do Rádio com show de bola nacional que não para. Já falei, você curte tudo aqui. Lançamento feito do lado direito, tentativa do Mancoelho. Chega a zaga do Madureira afastando. Quem tem o domínio é Jorge Felipe, vai dar um bico pra frente. Tentou sair jogando, quase que se enrola, acabou passando pelo contrário. Deu um bico pra frente, tentou lançamento pro Júlio César. Começou carreira no Fluminense, a bola se perde pela de lado. Arremesso manual para a equipe do Flamengo. 11 minutos da Flamengo garantindo o primeiro lugar em Valdir. O Madureira saiu um pouco de trás, adiantou um pouco a marcação, mas o Flamengo domina inteiramente. Agora foi uma inversão, o Diego caiu mais para o lado esquerdo, uma coisa caiu para a direita, mas o Flamengo continua dominando inteiramente o jogo. Falta só acertar a finalização. Tentativa do Rossecito, Paulo Guerreiro ganhando bola pela esquerda. Lançamento feito para Everton. Fez a passagem, entrou com a jogada com ele, buscou ele de fundo. É escanteio. Esquerdinha foi quem tocou, hein? Rafa. Toca aqui no lado direito, no camisa número 4, Jorge Felipe. Após o passe do Everton em profundidade para o Trauco conseguiu evitar que a bola saísse, chutou a bola bateu no Jorge Felipe na sua perna direita e foi para a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo pelo lado direito de ataque, dessa vez inverteu. Mancuejo com a perna esquerda na bola. Vai Mancuejo para a cobrança, a galera do Flamengo empurrando, incentivando. Você de olho na tela ouvindo o Mazella do microfone esportivo do Brasil. Correu, bateu. Jorge Felipe de cabeça tirando o perigo. É resposta do Flamengo, a bola voltou na esquerda. Mancuejo não domina, passe foi muito forte. A bola se perde pela linha de lado. Arremesso manual para o Madureira cobrar. Permanecendo esse resultado. Primeiro jogo vai ser Fluminense e Madureira. Depois Flamengo e Vasco da Gama. Oi! Eu tô com a impressão, eu que tô olhando aqui próximo o gramado, que o gramado tá meio duro, a bola tá quicando demais, o que tá dificultando um pouco a vida dos atletas. E é isso aí, Valdir. É isso aí, Valdir. O Rafa tá mais próximo, porque tem uma visão melhor do que a minha. Aqui de cima não dá pra gente detectar muito, não. Parece que o gramado tá em boas condições, mas nem sempre o que parece não é, né? É verdade. Antes do jogo aqui, a gente chegou por volta de 1h30 da tarde e estavam molhando o gramado pra tentar não ficar tão duro, né? Nessa época do ano, você tem que molhar muito, porque... Inclusive, nós estamos vivendo um momento de sem chuva no estado do Rio, né? Já há uns 10 dias, isso dificulta, ó. Tem que estar sempre molhando o gramado, né? É verdade, olha o Madureira chegando com perigo, bola pela esquerda, dominou Luciano, voltando jogada para o Wellington Saci, dominando o Saci, trabalhando mais atrás, empurrando para a esquerdinha, voltou para Saci pela ponta esquerda, jogada é boa, Wanderson domina, soltou na esquerda, é perigo, Luciano voltou para Wanderson, pode levantar na área, tentou passar pelo contrário, primeiro Mancuejo tirando, fala Rodrigo! Em Bacaxá, 10 minutos do primeiro tempo, Botafogo 0, Boa Vista também 0. É verdade, você sempre entrando no giro do placar, meu garoto. Tentativa feita do Flamengo, mais atrás. Hever conserta tudo, colocou na direita. Está jogando o Flamengo, inverteu da direita para a esquerda. Abriu o leque. Quem dominou foi o jogador Trauco Peruano, soltando para Everton. Passou o pé sobre a bola, voltando jogada no meio de campo, empurrando para Rômulo. O ex-vascaíno domina, colocando para o apoio. Se manda, vai embora o jogador Hever. Lá vai ele, conduzindo o Flamengo para o campo de ataque. Colocou na ponta direita para parar. Lá vai o lateral, partiu para cima do Wanderson, passou por ele. Ele voltou para Mancuejo, corzó. A bola bate no contrário, se perde pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Mengão. E a pela direita vai parar o camisa 21, lateral direito, com penteado todo estiloso. Tocando bola no meio de campo para Hever. Inverteu da direita para a esquerda, abriu o leque. Ou como está dando o leque hoje? Bola pela esquerda. O domínio do Rafael Vaz colocou, soltando jogada para Diego. Errou o passe. A tranquilidade do Diego Guerra de sair jogando. Ele toca no meio de campo para a esquerdinha. Voltou para Diego, tocando mais atrás para Wanderson. De pé em pé, boa jogada do esquerdinha, trocando bons passes a equipe do Madureira. O Flamengo ficando na roda. Tá bonito o Madureira. Lançamento pro Júlio César. Sai de cabeça fora da área o goleiro Muralha. Que jogada bonita, Rafinha. Foi no momento certo. E cara a cara com camisa número 9, Júlio César. O Muralha foi muito esperto. Saiu da grande área. Ele olhou e viu que estava fora. Cabeceou, botou a bola para lateral. Lateral já cobrado. Mão. É verdade, vai o Madureira chegando, lá vai Júlio César, puxou para a perna esquerda, bateu, foi travado. O Júlio César apareceu no Fluminense, no Fla-Flu, fazendo o gol da vitória 1-0. Quase que fez agora de novo, hein, Valdir? É bom jogador, ele é experiente, mas é bom jogador. Seu último grande momento no futebol brasileiro foi no Figueirense, em 2012, quando o técnico era o Jorginho. Cartão amarelo para quem, Rafa? Eu tive a impressão que foi pro camisa número 10 esquerdinha, mas já confirmo, Ricardo Mazella. Aqui a impressão foi pro número 3 confirmado, o Alex Moraes. Morales e Morales, Valdir, fazendo lambança, hein? Esse negócio de Moraes é complicado. Família Moraes tem, dá sempre problema, mas um cartão merecido, hein? 16 minutos de luta, primeiro tempo de jogo. Confirmadíssimo. 16 de louco, 16 de jogo, um momentinho, 16 de jogo, primeiro tempo. Segue 0 para o Flamengo, 0 para o Madureira, em Bacaxá RR. 15 minutos do primeiro tempo. Boa Vista 0, Botafogo também 0. Boa Vista um pouco melhor, lembrando que o Botafogo joga com suas reservas, poupando os titulares para o jogo da Libertadores da América na quarta-feira. Tá certo então. É isso aí, confirma agora, Rafinha, sua vez. É, confirmadíssimo, cartão amarelo para camisa número 3, Alex Moraes, Mazela. Sai jogando Madureira, bola pela direita, jogada meio esquisita, mata no peito, coloca no terreno esquerdinha, com a perna esquerda só poderia ser esquerdinha, ele é magricela, inverte a jogada do esquerdo, é jogador de canelinha fina, hein, Valdir? É aquele meio campo que da antiga, né, canelinha fina, habilidoso, tô gostando desse esquerdinho. É verdade, o que tem de esquerdinha no futebol brasileiro é uma festa também, hein, Valdir? É verdade, me lembro de vários. Foi um que jogou no São Caetano, depois jogou no Botafogo. Teve um que o antigo esquerdinha que foi do Flamengo. Teve vários, pelo menos uns 5 eu me lembro. É verdade, vai ter o sexto, que é o esquerdinha do Madureira. Sai jogando a equipe do Maduro, tricolor suburbano, se manda, vai embora. Lançamento do Diego, na tentativa do Júlio César, impedido. Impedido, não vale mais nada. Paralisa o árbitro e marca impedimento do ataque do Madureira. Jogo mudou alguma coisa ou não? Valdir antes, porém, Rodrigo Ricardo. Em Passo Fundo pelo Campeonato Gaúcho, Passo Fundo 1, Internacional 0. E aí, Valdir? Mudou sim, Madureira adiantou a marcação, começa a tocar bola, dificultou um pouco o espaço do Flamengo, diminuiu o espaço e agora começa a tocar bola. Estou gostando desse Diego Guerra, número 5, e do esquerdinha, jogadores habilidosos. Madureira estava muito encolhido, agora começa a sair de trás, levando um relativo perigo para o Flamengo. Falou o jogo. Perfeito, lançamento errado para o Júlio César. Quem errou foi o camisa 11, o Luciano. Se o Luciano também não acertou nada até agora, está o do Luciano. O negócio do Luciano é passar com o espeto. Aí fica rapidinho, fica bom. Esse Luciano é bom. Tentativa feita, meu amigo Luciano Ungarato. Obrigado, alô Lulu. Alô Altamira, aquele abraço para você. Sempre curtindo o som maior da Nacional. No Flamengo, na Avenida Oswaldo Cruz e também no Recreio dos Bandeirantes. E aquele nosso amigo de Bragipina, hein, Rafinha, que está sempre com a gente. Qual o nome dele? Mandar meu abraço pro Alcebiades, meu amigo, meu vizinho. Um grande abraço, Alcebiades. Olha o Flamengo chegando, vai chegar, ele saiu, escanteio, escanteio. O Alcebiades está esperando visitas ilustres em Bragipina, hein, Rafa? É verdade, mas tem escanteio pro Flamengo pelo lado direito de ataque. Camisa 11, Mancuede na bola, Ricardo Mazella. É verdade, é verdade, é verdade. Alcebiades toda alegria de bermudinha, passeando, no nome do cachorro, quem depois você fala, Rafinha? Obrigado. Alô, Júlio César Siqueira, também Cascadura, turma, gente boa, ouvindo a Nacional, Mancuejo bateu, chega de cabeça, Jorge Felipe tirando, completa de qualquer maneira, fazendo um malambanço, tal do Saci, acabou errando, voltando o Mancuejo, cruzamento feito, segundo pau, a bola tá saindo, não saiu, evitou Rafa Vaz, partiu para cima do contrário, perdeu jogada, é escanteio, escanteio, bateu no Diego Rafa. Após a pressão ali da zaga do Madureira em cima do Rafael Vaz, próximo da linha de fundo, tentou o drible, bateu nas pernas do camisa 2 Juan, foi pra linha de fundo, Diego na bola. Cobrado, fechado, o Valdir, o Diego, o quarto escanteio a favor do Flamengo, ele tá batendo fechado toda vez. Treinando pouco, tem que treinar mais cobrança de escanteio, não acertou nenhum até agora. Tá certo então, quando nesse exato momento é parada técnica, 20 minutos de luta, 20 de luta do primeiro tempo, um calor muito grande. Então o árbitro da partida daquela parada técnica, antes de ouvirmos Valdir Luiz, eu quero saber de o Rodrigo Ricardo, os resultados do plantão, Rafinha e depois você, Rodrigo. Em Boa Vista, no campeonato Carioca, em Saquarema, Bacaxá, segue 18 minutos do primeiro tempo, Botafogo melhorou no jogo, mas continua 0-0, Botafogo e Boa Vista em Bacaxá, em Saquarema. Outros resultados do jogo é o Barcelona 1, Espanhol 0 pelo Campeonato Espanhol, gol do Messi pelo Campeonato Baiano, Bahia 1, Juazeirense 1, Campeonato Goiano, Iporá 0, Goianésia 1. E também pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, Urso 0, 7 de Dourados, também 0, Mazella. Balanço do jogo, você, Valdir. Primeiros 10 minutos, o Flamengo começou melhor. Insinuante, criando algumas situações de gol, criou pelo menos duas situações claras de gol. Depois o Paulo César Guzmão chamou o time, chamou aqui o lateral direito, Juan, e avisou o time, o time saiu um pouco mais. O Flamengo adiantou, aliás, o Madureira adiantou a marcação, estava marcando muito atrás, marcando no seu campo defensivo e propiciando ao Flamengo sair de trás com tranquilidade. E chegando até o intermediário do Madureira, onde começava a marcação. E o Zé Ricardo inverteu. O Diego começou jogando pelo lado direito, veio para o meio, uma coisa passou para a direita, o Everton continuou aberto pelo lado esquerdo. E o Guerreiro centralizado. E o Diego vindo por dentro agora, revezando com o Everton, que está aberto pelo lado esquerdo. E os dois volantes saindo de trás com boa condição. Aí o Madureira o que fez? Adiantou a marcação, começou a tocar bola e empurrou o Flamengo um pouco mais para trás. E aí teve uma chance onde o Alex Munera saiu muito bem, tirou de cabeça, porque se ele demorasse para sair, fatalmente o Júlio César faria o primeiro gol do Madureira. Então o jogo agora está no equilíbrio, a tônica do jogo é o equilíbrio. O Flamengo toca, não consegue chegar, o Madureira se fecha muito bem, e o Madureira está com um toque de bola muito interessante no meio campo. E o Flamengo tem que tomar cuidado, que o Júlio César está jogando entre os dois zagueiros. E eu estou notando que o Flamengo está fazendo a linha de impedimento, a chamada linha burra. E essa linha é muito perigosa. Se não tiver um entrosamento, um fica, dá condição e a coisa complica. Então o jogo até o momento, um jogo muito equilibrado, mas é. Perfeito, então. Vamos em frente, vai recomeçar a partida. Você curtindo o som maior da Nacional, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que está navegando na internet ebc.com.br, obrigado pelo carinho. É escanteio a favor do Flamengo pela esquerda, 3 minutos de paralisação, bateu fechado. Ele está tentando o gol olímpico, Valdir, já bateu 4 fechados. De repente na quinta ele consegue, né? Bateu muito bem agora, hein? É que foi muito bem esse goleiro Rafael colocando para escanteio. Mais um a favor do Flamengo. É o quinto pela esquerda e o quinto do Diego. Pela direita quem bate é Mancoejo. Autorizando o árbitro, vai para a cobrança. O jogador Diego vai para a bola, correu, bateu pela direita. Fechado, bateu curto. É o sexto escanteio, Valdir. Sexto, Valdir. É, daqui a pouco vai tentar o sétimo daqui a pouco. É, mas bateu diferente. Lá vai Diego, bateu curtinho, bola na entrada da área, chega tirando, afastando de qualquer maneira o Diego Guerra. A resposta do Flamengo pela ponta esquerda do Bilão. Diego, cruzamento feito, bate no contrário, bateu no saci, a bola vai para escanteio. Só tá Flamengo, hein, Rafael? Mais uma vez, o camisa número 35, Diego ajeitando a bola para a cobrança com a perna direita. Vem bola na área do Madureira. É Madureira se defendendo, o Flamengo atacando. Rafael de soco tirando o perigo. Ele deu falta, mas pô, era um contra-ataquezinho do Madureira. E o detalhe, quem não houve nada, né? Quem atrapalhou o goleiro foi o seu próprio companheiro, o grandalhão ali, o Jorge Felipe. E ele errou, marcou uma falta que só ele viu. É falta a favor do Madureira. Tempo corrido 24, tempo corrido. Tempo com a paralisação de 21 agora. A informação chegando, você, Rodrigo Ricardo. No Campeonato Paulista, Palmeiras abre o placar contra Linense. Gol de William. Então, Palmeiras 1, Linense 0. Esse é o placar da Nacional. É arremesso mano a favor da equipe do Flamengo. Bola pelo lado direito. Tentativa feita, roubando o Wanderson. Você achou que foi tá na nossa frente aqui, Valdir? Cartão ou não? Olha, para cartão não, mas que foi falta, foi. Falta normal de jogo. Se qualquer falta desse estilo for cartão, todo mundo vai ficar pendurado. Foi falta, uma falta que não merecia cartão. Olha o Flamengo trabalhando bola pela direita, dominando o Ilharão. Trabalhando o Ilharão, voltando jogada para Hever, pedindo no meio de campo na casca do Hugo Rômulo. Ele toca lateralmente para Rafael Vaz. Ele vai conduzindo o Flamengo para o campo de ataque. Lançamento feito para o Paulo Guerreiro. Afasta a zaga, tirando o perigo. A bola sobra com o Diego. Lavar o camisa 5 que está jogando. Achei que cometeu falta. Ele empurrou, mandou seguir a arbitragem. Melhor para o Madureira. Quem domina é o Wellington Saci, tocando na ponta esquerda, onde está Júlio César fazendo giro. Ele prende jogada. Chega por baixo o Hever. Tocando, a bola se perde mais uma vez pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Madureira. Cartão amarelo para o Paulo Guerreiro. Eu não vi o lance em cima do Saci, Valdir. Eu também, me perdoe os ouvintes, estava acompanhando a bola. Não vi o lance. Não temos imagem aqui para confirmar. Se o Rodrigo Ricardo tiver uma imagem para nos ajudar, eu agradeço. Porque aqui a gente não tem monitor e eu estava olhando a bola. Quem deu a entregada foi o auxiliar que corre do lado oposto, Daniel Alves Pereira. Que sinceramente eu não vi nada, porque eu estava acompanhando a bola. Rafinha, você está do lado oposto. Acho que também não pegou nada aí, não, né? Eu estou do seu lado direito, Mazelo. Realmente também não. Eu fui no Valdir, eu acompanhei a bola, também não consegui verificar o lance, fora do lance ali onde o Guerreiro estava próximo do Saci. Então, cartão amarelo para o Rossecito Paulo Guerreiro. Olha o Madureira tentando. O Júlio César tentou na intermediária, a bola foi lá longe. Mazella. Ô Júlio César! Ô Júlio César! Abre a janela e toma um ventinho. Você é um trubufu, cara! Você é um prego! Fala, Rodrigo! Aqui pelas imagens, é nítido que o Guerreiro realmente deu uma entrada violenta no tornozelo do jogador do Madureira. Então, cartão amarelo merecido, Mazella. E o Botafogo, Rodrigo? Botafogo 0-0, quem está ganhando uma chance nesse jogo é o Sassá. Não está em campo, mas voltou a ser relacionado, está no banco de reserva de Jair Ventura, Mazella. É escanteio a favor daquilo do Flamengo. Acho que é o 18º a favor do Flamengo pela esquerda. Quem vai cobrar? Um doce para quem acertar. Correndo para efetuar a cobrança. Está o jogador ali pelo lado esquerdo. Na verdade foi lateral. Lateral, o Trauco na bola. O Trauco botou na área. Chegou botando na área. Chegou tirando a zaga do Madureira. A bola se perde pela linha de lado. O arremesso manual a favor do Mengão. Quem bateu foi Everton, colocando rapidinho. Sobrando para Diego. Na marcação dura. Chegou tocando o Rezende. A bola se perde pela linha de fundo. Tiro de escanteio para a equipe do Mengão. É uma simples brincadeira, Valdir. Acho que é o 8º escanteio do lado esquerdo a favor do Flamengo. Diego para a cobrança. Ele bateu, acho que é o 8º que ele bate agora. Autorizando o árbitro, vai para a cobrança o jogador Diego. Expectativa, bateu, fechado. Chega de cabeça o camisa 4, Jorge Felipe, botando para escanteio. É o nono a favor do Flamengo pelo lado esquerdo. De novo Diego, parece que ele está treinando escanteio. Uma hora ele vai acertar. Expectativa aqui no Raulino de Oliveira, no estádio da Cidadania. Vai para a bola, ele quer trocar a bola. O que ele está falando? Falou com alguma coisa com alguém ali, hein? Não deu para pegar. Você falou com um árbitro reserva, falou com Gandula, alguma coisa, não sei. Correu, bateu, segundo pau, de soco apareceu Rafinha tirando. A bola é do camisa 11, Luciano entregou errado. O Luciano toca na bola, faz lambança. Tentativa feita da equipe do Flamengo pela direita. Lançamento para o Pará, entrou na área, vai cruzar, cruzou, voltou Manquejo para Paulo Guerreiro. Defendeu Rafael espetacularmente, voltando a bola para Diego. Tentativa feita, lá vai Diego, dois na marcação, tocando para Manquejo, caiu, merecia um cartãozinho, cavou o pênalti. Ô Valdir, Valdir, Valdir! Não houve nada, não foi pênalti não, não houve nada, cavou o pênalti. Mas no lance anterior pegou no susto o goleiro do Madureira. Mas não foi pênalti não. O árbitro está bem colocado e mandou seguir. Valdir, que jogada bonita. Rafinha, você viu aí de baixo, Rafael? Mas ela só confirmando uma informação que eu apurei aqui, o motivo dessa camisa do Madureira. É uma homenagem aos 70 anos do Império Serrano. O Império Serrano, que é uma escola de samba que fica localizado em Madureira, então, uma homenagem aos 70 anos do Império Serrano, Mazella. Tá certo, Império Serrano, para a família Imperiano, um grande abraço. Tentativa feita do Madureira pela direita. O domínio de Juan tentou entrar na área, cruzou mal demais. Basta sonolento o tal do Juan, comeu uma feijoada. Tentativa feita, Madureira trabalhando, Diego chegando, Diego buscando, tocou na entrada da área para a esquerdinha, dominou com dificuldade. Hever na cobertura, vai tentar sair jogando pelo Flamengo, fez o giro, chuta de qualquer maneira, a bola ganha altura e distância, fica na intermediária do Madureira, a bola espirrou, sobrando para o gol de Guerreiro. Paulo Guerreiro limpou primeiro, colocou na direita, é contra-ataque do Flamengo, bola com ele, lá vai o Pará, inverteu jogada. A posição legal do Manquejo, matou no peito, entrou na área, o primeiro correu, chutou mal, pane pura, tarja preta pra você, Manquejo. Você virou no Jiraia, tiro de meta pra equipe do Madureira cobrar. Fala, Rodrigo. Pelo Campeonato Paulista em Araraquara, Palmeiras amplia, agora Palmeiras 2, Linense 0. Em Bacaxá, segue Botafogo e Boa Vista 0-0. Perfeito, perfeito, Rodrigo Ricardo, tiro de meta. Tempo passando, 29 de luta do primeiro tempo, segue 0 para o Flamengo, 0 também para o Madureira. E a falta em cima do esquerdinha, paralisa o árbitro e marca. É falta a favor da equipe do Madureira pela ponta direita. Quem vai para a cobrança é o camisa 8, o nome dele é Wanderson. É falta a favor do Madureira, muita catimba, muita demora, um calor muito grande na cidade do Aço. Ele bate curtinho, soltando jogada para o jogador Luciano, limpou primeiro. Bola no pé do Luciano, é um corte de carne errada agora aqui, Valdir. Tentativa feita, lá vai Paulo Guerreiro, entrou na área. Deu impedimento, impedimento. Fala, Valdir. Não achei impedimento não, hein? Achei que do outro lado o Jorge Felipe tinha uma condição. Para mim se precipitou o auxiliar, quase lá do lado da arquibancada ali, o Daniel Alves Pereira. Tá certo então, no balanço da hora. Tudo pode mudar, galera. Eu confirmo para você, 30 minutos de luta do primeiro tempo e no placar da Rádio Mais Querida do Brasil. Rádio Nacional. Flamengo 0, Madureira também 0. Ricardo Mazella. É impossível ser feliz sozinho. Pensando em você aqui na Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Você que navega na internet, abc.com.br. É a rede nacional de rádio com campeonato estadual Taça Guanabara. Última rodada da classificação. Última rodada da classificação. Vai pegar o Fluminense a princípio. Uma dura. O Flamengo pega o clássico dos milhões com o Vasco da Gama. É no giro, Rodrigão. Fala, amigo. Em Bacaxá, Boa Vista 1, Botafogo 0. Pedro Botelho abre o gol para o Verdão de Saquarema, Mazella. Então, Bacaxá, em Bacaxá, Boa Vista 1-0, hein, Valdir? É, o Botafogo tá com o time reserva, né? Então faz parte. Faz parte, faz parte, faz parte do Flamengo atacar o Boa Vista, atacar lá. Aqui quem tá de verde é o Madureira, se defende. Tiro de meta para a equipe do Madureira cobrar. Você tá gostando do time do Madureira, Valdir? Tô, eu tinha visto contra o Botafogo, mas não vi em loco, vi pela televisão. Tô vendo hoje pela primeira vez, porque em loco a gente analisa o posicionamento. Tô gostando do time. Tem alguns jogadores que estão me decepcionando. Esse Juan com R aí é muito fraco, lateral direito. O Luciano também não consegue puxar velocidade no ataque. O Júlio César, jogador experiente. Mas é um time no conjunto bem arrumadinho. Se manda, vai embora o Madureira pelo direito. Bola com esquerdinha, coloca na área. Tirou Rafael Vaz, afastando o perigo. É sobra de bola do Madureira, é pressão do Madura. Lá vai o tricolor suburbano trabalhando pelo meio de campo, dominando o Diego. A marcação endura em cima dele. Ele vai do campo de ataque para o campo de defesa com o goleiro Rafael. O goleiro Rafael tocando no meio de campo, voltando para Diego, abertura na esquerda para Jorge Felipe. Vai conduzindo o quarto zagueiro, ultrapassa a linha que divide o gramado. Se manda, vai embora. Vai se aproximando da área adversária. Passe errado, vai consertando o Diego pelo Flamengo, recupera-se o Jorge Felipe pela equipe do Madureira. Tentativa feita do lançamento à direita, mais um erro de passe do Madura. Everton vai dobrando o Flamengo no campo de ataque, erro de lá, erro de cá. Rezende dominou primeiro, dominou o segundo, foi falta do Mancuejo, falta do Mancuejo. Muito erro de passe, hein, Valdir? Muito, mas agora o juiz prejudicou o Madureira, que a bola estava no pé do Diego Guerra, queria puxar um contra-ataque, ele marcou a falta. É chamada falta aqui, sem intenção, beneficia o infrator. Sai jogando o Madureira lado esquerdo. O domínio é feito com o Saci, colocando bola, tocando para Luciano, tocando para Diego, voltou para Luciano, se aproxima da área perigosa, vai arriscar de fora, passou para o primeiro, aí quer passar por todo mundo. Meu amigo Luciano, você é um trubufu, cara, é trubufu, não acerta uma jogada. Tentativa feita com o Mengão no campo de defesa, para tirando, mandando bola para a ponta direita, não tem ninguém por ali. O primeiro a chegar é do Madureira, o Jorge Felipe recuando para o goleiro Rafael. Ele toca de primeira, mandando bola para frente, viajando até o campo contrário. Bateu mal na bola na cabeça, o William Arão sobrando para o Madureira. Júlio César limpou o primeiro, acabou perdendo o Hever. Queria falta, o árbitro não deu. Posição legal do Diego, se passa é fogo, recebeu, entrou na área, o primeiro vai marcar. Caiu, se jogou, se jogou. Se jogou, Mancuejo se jogou. Agora o Diego, Valdir. Ele se jogou. Se ele acreditasse na velocidade que ele vinha, podia dar um corte no Alex e ficar de cara pro gol. Ele provocou o pênalti, não houve nada. Podia até levar o cartão amarelo. O João Batista Ruda foi até benevolente com ele. E o Mancuejo fez a mesma coisa no lance anterior também. E acabou ficando. Se manda, vai embora o Madureira, bola pela direita. Tratativa feita no campo de ataque, todo mundo se acertando por ali. Bola com o Juan, tocando rapidinho, empurrando para o Diego, voltando jogada para o Alex Moraes. A informação pintando no plantão da Nacional. Em Saquarema, Marcelo Nicásio amplia. Agora Boa Vista 2, Botafogo 0, 31 minutos do primeiro tempo. É, tá feia a coisa pro Fogão, mesmo assim, o Botafogo está no grupo B. O Botafogo perdendo, fica em que posição, hein, Rodrigo Ricardo? Você informa daqui a pouco, tentativa feita, lá vai o Flamengo, lançamento feito para trás, o passe é muito comprido. A intenção foi boa, hein, Rafael, mas o passe foi um pouco longo. A intenção foi muito boa do William Arão. Próximo ao meio campo, mandou uma trivela para o lado esquerdo buscando o Trauco. Mas quando ele efetuou a jogada, pegou muito forte na bola, direto para a linha de fundo. O Trauco tentou evitar que a bola saísse. Não conseguiu chegar antes que a redonda passasse pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Rafael. 0-0 ao placar nacional. Tá certo então. A informação chegando, você, Rodrigo. Mas ela, nesse momento, está assim a situação do grupo B. Flamengo com 13 pontos, Madureira com 11, Boa Vista com 7, Nova Iguaçu com 6º, Botafogo em 5º com 4 pontos e fechando o grupo, Macaé com 0 pontos no grupo B. É uma pena, Botafogo um ponto atrás, foi a pior classificação da sua história. Chegou em 9º lugar do Carioca, não foi? Foi em 2009, ficou em 9º lugar. Mas acredito que o Botafogo agora, entrando na fase de grupo ou não, o time vai ter uma parada de 16 dias, aí na Taça Rio vai botar um time mais forte. Tá certo. Já tem gente chamando depois do tribunal ter dito que foi um erro do digitação, né? Chamando o campeonato de Euricão 2017. Se manda, vai embora o Madureira. Não achei falta, não. Achei que o esquerdinho cavou na sua frente, hein, Rafael? Pra mim foi falta. Usou o braço o zagueiro do Flamengo, o Hever, deslocou o jogador do Madureira, que era o Juan. Juan que tá com a posse de bola 0-0 ao placar nacional. Então tô contigo, Rafael. É, Manoel Ricão, Botafogo não pode ficar em penúltimo lugar. Não pode. Mesmo com o time reserva. Claro, não pode. Mas depois eu vou falar no final do jogo, um absurdo que fizeram agora, né? Quer dizer, agora colocaram a culpa no computador, colocaram a culpa no digitador, pelo amor de Deus. Queria ver se fosse o Flamengo, se cometesse o erro que o Vasco cometeu, se ia ter essa benevolência. Que aí, aquele negócio, tá provado que o Eurico manda na federação, né? É por isso que, segundo o Valdir Luiz, é conhecido o Euricão 2017. O Vascão vai pegar o Mengão, Vascão e Mengão vai ser um jogo maneiro. Vai ser um jogo que vai pegar fogo. Flamengo e Vasco será no Engenhão. Estádio Nilton Santos. No Nilton, é isso aí. E aqui deve ser o clássico, como disse o Marcelo Viana. Se for Fla-Flu ou Vasco Flamengo, vai ser no Nilton Santos. Se for Vasco e Madureira, o Fluminense Madureira, vai ser aqui em Volta Redonda. Tá certo então, vamos em frente. Melhor para a equipe do Flamengo. Sai jogando lado esquerdo, sai jogando o Mengão. Caminhamos para o final do primeiro tempo. Segue 0 para o Flamengo, 0 para o Madureira. Esse resultado bota o Flamengo como primeiro do grupo, Madureira como segundo, colocando o Mengão na frente. A princípio, por enquanto, é Mengão, é Vascão. Vai ser um jogo maneiro demais. Vai ser punk. É tiro de meta a favor da equipe do Madureira. Vai pra bola, goleiro Rafael. Lá vai o Rafael, meu carequinha, mandando bola pra frente. Ele é muito maneiro, esse goleiro do Madureira, mandando bola pra frente. Tentativa feita, lançamento feito pro esquerdinha. Primeiro na bola o Alex Muralha, que praticamente não fez nada no jogo, hein, Rafael? Justamente, tá com calção limpinho, com a camisa limpa também. Quase não atuou. Para mim, eu não lembro de nenhuma defesa. Apenas ele saiu de fora da grande área e cabeceou, botou a bola para lateral. Fora isso, para mim, eu não lembro de nenhum chute do time do Madureira. Só um chute, na verdade, do Júlio César, mas foi muito torto, foi direto para a linha de fundo. O Muralha nem sequer se atirou para tentar tocar na bola, mas ela. Tá certo, é isso mesmo, Rafael. O uniforme não vai ser nem lavado por enquanto, pelo menos do jogador Muralha. Vai estar sequinho, arrumadinho. O pessoal da rouparia deve estar gostando. Bola pela direita, quem domina pelo Madureira é o esquerdinha, colocou no meio de campo, sobrando para Diego, conduzindo o Madureira para o campo de ataque. Inversão da direita para a esquerda, abriu o leque, quem domina é o Wellington Saci, tocou para Luciano, recolheu o ponteiro, passou o pé sobre a bola, derivou para o meio, prende jogada, ninguém se aproxima, tocando novamente para Diego, tabelinha com Luciano, adiantou demais. Luciano perde mais uma vez pelo Madureira. É É contra-ataque do Flamengo, o Hever errou. O Madureira agradece, quem dominou foi Juan. Juan com R tocando. O que esse Juan... A bola bate no Juan ou do Luciano, é Flamengo bola. É lançamento feito pro Diego, tocou do lado esquerdo, um bolão para Everton, excelente jogador, vai no mano a mano, entrou na área, vai marcar, correu, chutou, defendeu o goleiro Rafael. O seu xará pegou, hein, Rafinha? Fez bela defesa no chute de perna direita do Everton, não é a dele. A dele é a esquerda, mas bateu de perna direita no canto direito. Quando ele chutou, ele sentiu, continua sentindo bastante, camisa número 22, Everton. Lembrando que ele foi o único jogador a atuar como titular, jogador de linha, né? Foi o Muralha no gol e o jogador de linha que atuou contra o América Mineiro no meio de semana foi o Everton. Jogou no meio de semana e joga hoje. Agora ele vai se levantando e preocupou, porque no momento do chute ele sentiu bastante, mas agora se levantou, vai mancando, continua ali botando a mão nas cadeiras, mas parece que o jogador está recuperado. Lateral a favor do Flamengo, lembrando que o goleiro Rafael do Madureira jogou propositalmente a bola numa atitude fair play, botando a bola para lateral. O Flamengo deve retribuir esta bola ali no canto esquerdo de ataque. 0-0 a placa nacional. No balanço da hora, tudo pode mudar, galera. Eu confirmo para você, jogados 40 minutos de luta do primeiro tempo. E no placar da Rádio Mais Querida do Brasil, segue 0 para o Mengão, 0 para o Madura. Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. É arremesso manual a favor da equipe do Madureira. Bola pela direita, vai Juan com R para o arremesso. Ele arremessando, procurando o Júlio César. Antecipação do jogador do Flamengo, Manquejo por ali, ajudando, tocando mais à frente para Diego. Dois na marcação, conseguiu puxar o contra-ataque. Vai na velocidade, Everton inverteu na entrada da área para Paulo Guerreiro, matou no peito. Tentou passar pelo contrário, rolou para Manquejo. Primeiro na bola, chegou Alex Moraes tirando. A jogada foi boa, hein, Rafa? E foi no momento certo que chegou ali o camisa número 4, Jorge Felipe. Acabou com a festa do Flamengo, botou para lateral. Lateral já cobrado 0-0 ao placar nacional. Se manda, vai embora o Flamengo buscando abrir a contagem no primeiro tempo. Tentativa do Paulo Guerreiro, chegou, não foi falta não. Não foi falta não, caiu o Ilharão, foi na minha cara aqui, Valdir. Nossa, aqui o Ilharão pisou na bola. Pisou na bola e deu a falta. E o Pateta ali na frente dele, o auxiliar. Deixa marcar uma falta dessa, a arbitragem é muito ruim, né? Eles não são mal intencionados, não. Eles erram para os dois lados, eles são ruins. É falta a favor do Flamengo. Vai para a cobrança o jogador Diego, está o Manquejo também por ali. Essa o cara pisa na bola, cai, e o bandeirinha do outro lado lá, o nome do cara é o Daniel Pereira. Foi lá e nós visou a arbitragem. Melhor para o Mengão, Flamengo não tem nada com isso, é falta a favor do Flamengo, visualize comigo, pode ter emoção nessa festa, autorizando o árbitro, vai Diego, Manquejo, Manquejo é Diego, é Manquejo, bateu o argentino, ô Manquejo, Manquejo, vai para Buenos Aires desfilar na Unidos da Rivadavia. Meu Deus do céu, que coisa horrível, você atravessou o samba, você é ruim de pé, Manquejo. Ô, Rafael, ensina pra ele como faz, Rafinha. Ele se desfez da bola, pegou ali de perna esquerda e isolou. O Diego fez que ia bater, mas quem bateu foi o Manquejo, de perna esquerda, isolou direto pra linha de fundo, tiro de meta já cobrado lá, vem o Mengão. E o Mengão é arremesso manual. Valdir, você é ruim de samba, assim como o Manquejo? Que coisa horrível. Não, de samba eu não entendo, não sou muito chegado a samba. Você não sabe sambar, Valdir? Não, não, eu sou romântico. Você pode dança música, dois pra lá, dois pra cá? Pode. Eu rosto gosto... colado, você dança rosto dois... colado, é o que eu gosto. Tá bom. É arremesso manual a favor da equipe do Madureira. É rosto colado com a bola. Chegou lá o Wellington Saci. Tentativa feita. Lá vai a equipe do Madureira para o campo de ataque. O Rezende colocando para Júlio César. A marcação é do jogador Trauco. Passou por ele. Jogada perigosa. Colocou no canto. A bola quica. Espalma Muralha. Um chute fraco. A bola quicou. Ganhou uma curva, Rafael. Ele estava retornando, ele acabou escorregando, então toque na bola, botou a bola para a linha de fundo. O goleiro Muralha quase entregou a paçoca, a bola bateu no gramado e dificultou a defesa do goleiro do Flamengo. Quicou, espalmou o Flamengo com a posse de bola, 0-0 ao placar nacional. Fala, Rodrigo. Em Saquarema, aos 39 minutos do primeiro tempo, Fernandes diminui para o Botafogo. Agora Boa Vista 2, Botafogo 1. Expulsou o camisa 3 do Madureira, hein? Expulsou o camisa 3. Ele teria, ou seria não, ele segurou o Alex e levou o cartão amarelo. Como já tinha o amarelo, levou o vermelho. Fala, Valdir. É justa a expulsão. Um lance muito rápido, né? E ele foi, acima de tudo, juvenil. Porque ele podia deixar o Diego virar, que o Diego tinha um... Não tinha como chegar no meio campo. Ele foi fazer a falta no Diego. Está expulso e vai jogar o Madureira com menos um. E aí vai complicar de ver. Não foi expulso, não. Não tinha amarelo, não. Só o amarelo mesmo. Ele puxou vermelho, viu daqui. Ele errou. E o Alex não tinha cartão amarelo. Tinha cartão amarelo, sim. Então ele deu para outro. Tá saindo, Valdir. Ah, tá saindo. Valdir, presta atenção, Valdir. Tá saindo, né? Valdir. Ele tá andando pela rua, atrás de um... Rafinha, no seu bairro, o nome de uma rua famosa que se pode andar assim, tranquilo, de mãos dadas. Manuel de Araújo. Rua Manuel de Araújo. Então ele tá na rua Manuel de Araújo, andando com a patroa, de mão dada. Se liga, Valdir. O Paulo César Guzmão, e agora que eu vi o cartão para ser Guzmão, tava conversando com ele, então achei que ele foi amarelo. Mas foi injustamente expulso. Injusto ou justa? Injustamente expulso, porque o primeiro cartão não aconteceu. Como não aconteceu? Se ele lembra isso. Na minha opinião, foi mal empregado o primeiro cartão. Bom. Olha o Flamengo chegando, é o primeiro, bateu o Diego! Que delícia! Gol! Adivinha! É do Mengão, é do Mengaço, é do Flamengo no Estádio da Cidadania! A jogada com Paulo Guerreiro sobrando para Diego. E foi na posição do zagueiro Alex Moraes, que acabou de ser expulso. Foi prejudicar a sua equipe, acabou acontecendo. Ele não estava no lugar. O que que aconteceu? Diego, Diegão, Diegaço foi lá e fuzilou o gol do Madureira. Rafael nada pôde fazer. Quando eram jogados isso, 47 minutos de luta do primeiro tempo, alegria dele, do Diego, a festa é da torcida rubro-negra em todo o Brasil. Agora no placar da rádio mais querida, Flamengo 1, Diego da 35, Madureira 0. Rafinha. E tudo começou com um erro do camisa número 4, Jorge Felipe, que se embolou na entrada da grande área. A bola acabou sobrando para o Diego, que de perna direita bateu forte no canto direito, bem no cantinho ali, rente à trave. O goleiro Rafael se esticou todo e não conseguiu chegar. Comemora o torcedor rubro-negro em Volta Redonda em todo o Brasil agora. Um para o Mengão, Diego, 0 para o tricolor suburbano, Ricardo Mazella. Você acha que o João Batista está estragando o jogo, Valdir? Está estragando o jogo. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem time. E ele expulsou o zagueiro do Madureira. Para mim, o primeiro cartão não merecedor. Tudo bem, o lance do segundo cartão foi justo. Ele fez uma falta desnecessária. Agora o Paulo César Guzmão reclama com ele. O Flamengo não precisa disso. E saiu, no momento que saiu expulso o Alex, o Flamengo fez 1-0. O Flamengo tem time para ganhar do Madureira quantas vezes jogar. Mas não precisa de ajuda de arbitragem. Final de primeiro tempo, campo de jogo, Rafael Monteiro. Confirmando o banco de reservas do Flamengo. Flamengo, do técnico Zé Ricardo, tem à disposição, entre os suplentes, 44, Thiago, 4, Juan, 6, René, 8, Márcio Araújo, 39, Lucas Paquetá, 17, Gabriel e 47, Felipe Vizeu. Já o PC Guzmão tem à sua disposição, camisa 12, Jonathan, o 13, Fábio Braz, o 14, Valnei, 15, Jefferson Maranhão, 16, Vitinho, o 17, Maza e o 18, Soares. Nesse momento, todos os jogadores do Flamengo já foram para o vestiário. Os jogadores do Volta Redondo, Madureira também, já foi para o vestiário. E nesse momento, o quinteto ali de arbitragem vai também em direção ao seu vestiário. Final do primeiro tempo, gol do Diego, 1 para o Flamengo, 0 para o Madureira. Eu vou passar para ele continuar comandando este show de bola nacional. O que inflama, galera! Ricardo Mazella, fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil. Intervalo de jogo, 1 para o Flamengo, Diego 35, 0 para a equipe do Madureira. Resultado que vai classificando o Mengão como primeiro. Portanto, primeira semifinal no Rio de Janeiro, no Engenhão, no Nilton Santos, 7:30 da noite de sábado de carnaval, Flamengo e Vasco da Gama. E aqui às 5 da tarde, bola rolando a princípio este horário para Fluminense e Madureira. São as semifinais do Campeonato Estadual da Taça Guanabara, primeiro turno, que você irá conferir aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. É a seleção nacional do rádio com show de bola nacional. Nacional, a mais querida do Brasil. No ponto do samba, já é carnaval. Com as participações especiais de Tiago Alves e do historiador Leandro Silveira, a cada dia você vai conhecer uma das escolas do Grupo A, seu samba de enredo e seus destaques. E mais, agenda das rodas de samba e blocos de rua. E é claro, o bom papo do confete. Ponto do Samba Especial de Carnaval, de segunda a sexta-feira, 1:30 da tarde. Apresentação, Rubem Confetti. Carnaval é nacional. Fazendo você feliz com o futebol da Nacional. Intervalo de jogo, falamos diretamente de Volta Redonda, na Cidade do Aço, Estádio da Cidadania. O Rafael falava do gramado muito duro, ligaram de novo, como se fala, os guichos, Valdir, é esguicho? Os guichos rotativo. Isso. É normal em todos os estádios, né, acontecer isso. Com esse calor, né? Mas vem quando era repórter, tomei uma... Uma guinchada dessa. Esguichada. Guinchada, você tava morto. O guincho bater em você, vai te quebrar, cara. Não, mas é um... Esguichada... Esguinchada também não. Esguichada. Olha, vamos ser mais objetivos. Jatos d'água. Ah, que delícia. Vamos em frente. Esguicha tudo no plantão aí, você, Rodrigo Ricardo. Vamos com jatos de informação, Mazella. No Campeonato Carioca, também fim de primeiro tempo em Bacaxá, na cidade de Saquarema, Botafogo vai perdendo por 2-1 para o Boa Vista do papai Joel Santana. No Campeonato Alagoano, o Asa vence o Coruripe por 1-0. Campeonato Baiano, Bahia vai batendo o Juazeirense por 2-1. Outros resultados também pelo Campeonato Goiano, Craque 0, Rio Verde também 0. Campeonato de Santa Catarina, Figueirense vai batendo a Chapecoense por 1-0. Campeonato Maranhense, Motoclube 2, Cordino 2. Campeonato Mineiro, Uberlândia vai perdendo para o Tombense por 1-0. E Campeonato Paraense, o Remo vai batendo para Paragominas por 3-2. Também temos jogo no Piauí, o Campeonato Piauiense. O Piauí vai perdendo para o Flamengo do Piauí por 2-0, Ricardo Mazella. Perfeito, Rodrigo Ricardo. Antes do Valdir Luiz, eu tenho que confessar que, da mesma maneira que eu corrigi o Valdir Luiz, eu fui corrigido por Celso Aparecido, que é o nosso auxiliar técnico aqui na cabine em Volta Redonda, que veio do Rio de Janeiro, e ele que morou em Paris muito tempo, ele trouxe a famoso kit de perfume, aquele cheiro maravilhoso, fantástico, extraordinário. E Celso Aparecido falou, mas ela não é... Como é que é, Celso? Não é rotativo, é panorâmico. Então, ele que está acostumado a ver a água no Palácio de Versailles, está dizendo então que é panorâmico, então é panorâmico o nosso Celso Aparecido. Aparecido, perdão. Ele que trouxe o perfume para o Brasil. Ele que introduziu o perfume no Brasil, o nosso Celso Aparecido. É isso aí, vamos em frente. Balanço do primeiro tempo chegando com ele. Ele sempre sabe o que diz. Olha, um bom primeiro tempo aqui no estádio Raulino de Oliveira. Um bom jogo aqui no estádio Raulino de Oliveira. Se eu disser que o placar de 1-0 Flamengo é justo, estaria mentindo. O Flamengo teve 4 situações de gol no primeiro tempo. 2 com o Manco Eixo, 1 com o Guerreiro e outra com o próprio Diego. E na quinta acabou fazendo o gol. Então o resultado não é injusto. O que eu digo é que o árbitro, eu me bato muito numa coisa chamada critério. Em tudo na vida. Tem que ter critério. Você tem que haver coerência nas coisas. O Flamengo não precisa de ajuda de arbitragem. Não precisa. O Flamengo tem um belíssimo elenco. Para mim, é o melhor elenco do futebol carioca. Não precisa de o juiz ficar dando faltinha a seu favor, não dar falta contra ele, começar a pendurar o time adversário. Não precisa disso, o Flamengo. Mas seu João Batista Arruda teve uma participação, não diria direta, mas indireta nesse resultado parcial. Por quê? Porque ele cometeu um grande equívoco a dar um cartão amarelo para o Alex logo no início do jogo. Você, quando pendura um zagueiro, você deixa o cara numa situação delicada o restante do jogo. E zagueiro, lateral, volante, são jogadores que estão sempre participando de jogadas perigosas, que eu digo, contra o seu gol, jogada de choque, são obrigados em determinados momentos a fazer falta. E faltou um pouco de experiência, para não falar um pouquinho de inteligência, para o Alex. Porque quando bateu o tiro de meta, o Alex Muralha, ele fez a falta antes da bola chegar no Diego. Podia deixar o Diego virar, ele não ia chegar no gol. E ele fez a falta. Mas aí entra o lance do início do jogo, que deu uma falta que não houve, ainda deu cartão bobo, falta normal de jogo. Porque se ele der esse tipo de falta para todo jogo, para todo jogador, não vai terminar 11, vai terminar 7-7, 8-8, porque não dá, ó. Tipo de falta que você tem que ter critério para mandar o jogador para fora de campo e para dar cartão amarelo. Mas eles não têm. Lamentavelmente, eles vêm em camisa. Não digo que é para ajudar, não. É porque ele quer ser escalado. Se o Flamengo fizer uma pressão, que pede o Flamengo ser hoje um adversário ferrenho da federação, mas Flamengo é Flamengo, não. E com todo respeito à história do Madureira, Madureira é Madureira. Estou na dúvida pro réu. Ó, Flamengo. Então, Flamengo. Volto a repetir, o Flamengo ganha o jogo? Ganha. Merece? Merece. Mas não precisava de tirar o zagueiro do Madureira. O Flamengo mandou no jogo até 15, 20 minutos, até a parada técnica. Vamos ser mais explícitos. Até a parada técnica, só deu o Flamengo. O Flamengo começou jogando da maneira que o Zé Ricardo gosta, que o time vem jogando, com o Everton fazendo o corredor pela esquerda, o Diego pela direita, depois inverteu, e o Mancoejo por dentro. Ele agora inverteu, botou o Diego mais por dentro, manteve o Everton aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, botou o Mancoejo na direita, parar um pouco preso, mas o Trauco saindo mais, os dois volantes bem no jogo, o Ilharão e o Romulo, uma bela dupla de volantes que sabem jogar. E o Madureira fechadinho com a sua zaga lá, o Juan, o Alex que foi expulso, Jorge Felipe e o Wellington Saci. Bom jogador esse volante Diego Guerra. Aí faz uma linha de três, esquerdinha, Wanderson e Rezende, e o Luciano se movimentando, e o Júlio César que é experiente. Até 20 minutos, até a parada técnica, o Flamengo se sobrepôs no jogo, mas não soube fazer gol. Teve o chute do Guerreiro, teve duas bolas que que uma faz o Edson Saci faz contra, e uma outra que o Mancoelho bateu e o Rafael acabou defendendo. Então o Flamengo estava dominando, mas estava faltando aquele detalhe, aquele toque final para finalizar. E aí, porque o Madureira estava dando muito espaço, o Madureira estava marcando no seu campo de defesa. E aí o Flamengo vinha de trás tocando a bola, pá, pá, pá, tocando a bola, e o Madureira colhido. Aí, na parada técnica, o Paulo César Gusmão deu uma enquadrada no time e falou, peraí, vamos jogar. E adiantou um pouco, os três meias, um volante, está jogando bem o time do Madureira, depois da parada técnica. E começou até a criar algum perigo com o Júlio César enfiado entre os dois zagueiros. Tem uma bola que o zagueiro lá bobeou, o Hever, e quase que o Júlio César faz, é que o Muralha foi preciso na saída, tirando de cabeça, e o jogo estava equilibrado. O Flamengo criando algumas situações, mas o Madureira dando uma equilibrada no jogo. E aí aconteceu, aos 46 minutos, essa expulsão do jogador Alex, e um minuto depois o Flamengo fez o gol da sua vitória parcial, seu primeiro gol no jogo. E com detalhe, aonde deveria estar o zagueiro central? Uma bela jogada pela direita, a bola sobrou para o Diego, que bateu forte, sem chance, para o goleiro Rafael. 47 minutos, Flamengo 1-0, Diego 35 e o Ricardo 1-0 na roça. Olha o Flamengo chegando, o primeiro bateu, Diego! Que delícia! Adivinha, adivinha, é do Mengão, é do Mengaço, é do Flamengo no Estádio da Cidadania. A jogada com Paulo Guerreiro sobrando para Diego, e foi na posição do zagueiro Alex Moraes, que acabou de ser expulso, foi prejudicar a sua equipe, acabou acontecendo, ele não estava no lugar. O que que aconteceu? Diego, Diegão, Diegaço foi lá e fuzilou o gol do Madureira. Rafael nada pôde fazer. Quando eram jogados 47 minutos de luta do primeiro tempo, a alegria dele, do Diego, a festa é da torcida rubro-negra em todo o Brasil. Agora no placar da rádio mais querida, Nacional. Flamengo 1, Diego da 35, Madureira 0. 1-0, e o Madureira agora vai ter que se recompor, vai ter que tirar alguém da frente, botar um zagueiro, ou então recuar algum jogador de meio campo para formar a zagueira, mas vai ter que tirar alguém para acertar o sistema defensivo. Estou vendo que vai entrar ali um jogador do Madureira, já o Rafael vai confirmar. Madureira vai mexer, porque o Madureira tinha uma zaga, que não é uma zaga brilhante, mas é uma zaga firme. Dois zagueiros altos, Jorge Felipe é bom jogador, o Alex é aquele zagueiro rebatedor que dá para o gasto, e o Madureira vinha dificultando muito a situação do Flamengo. Agora, com menos um, dá pro Valdir ter mais a tranquilidade. Chamou, falou. Só para adiantar, quem entrou foi o 16 Vitinho. 16 Vitinho entrou. Já eu confirmo quem saiu. Tá combinado, meu amigo. Tá combinado. É como diria o Mazella, tá combinado. Então vamos ver. Ele vai mexer, ele vai botar um jogador. Esse Vitinho é um jogador rápido. Eu até estive conversando com o PC no outro dia, ele me falou desse jogador. Jogador rápido, jogador. Então o que ele vai fazer? Na minha opinião, eu estou vendo aqui, me parece que ele não vai mexer no sistema defensivo. Ele vai apenas recuar o Valdir. Diego Guerra, que é um bom zagueiro. Pode não, Rafa. Confirmando, 11 Luciano não volta para o segundo tempo. Entrou 16 Vitinho, Valdir. É, o Luciano não fez um bom primeiro tempo. Então, eu gosto do Paulo César Gusmão, que é um técnico jovem, e um técnico que tem que ter ousadia, e ele tem. Ele perdeu um zagueiro, mas ele tira um atacante e põe um outro atacante, que é o Vitinho, e tira o Luciano. E o que acontece? Ele dá uma recuada no jogador de meio campo para compor ali o sistema defensivo, e aí tempo. Quem joga de volante, normalmente, joga de zagueiro. E facilita até, para quem joga de volante, jogar de zagueiro, facilita até para a saída de bola. Normalmente o volante tem uma boa saída de bola. Então o Madureira, mesmo com menos um, promete dificultar. Vamos acompanhar atentamente o segundo tempo. Flamengo não mexeu, Madureira mexeu. Madureira joga com menos um, Flamengo fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Tem tudo aí para manter esse resultado no segundo tempo. Vamos aguardar como se portam as duas equipes. Ele está de volta para o segundo tempo, de um para o Flamengo, zero para o Madureira. Ele, o que inflama, galera! Ricardo Mazella, fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vai começar o segundo tempo de Flamengo e Madureira, um para o Flamengo, gol do Diego, zero para o Madureira. Segundo tempo, a equipe do Flamengo atacando para a direita do seu rádio, consequentemente Madureira para a esquerda. O Madureira dará a saída. Quem vai tocar na bola é o Júlio César, autorizando o árbitro. Rolou! Começou! Agora é tudo por conta da emoção, galera! Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. O Madureira se manda, vai embora pela esquerda. Quem dominou foi Vitinho. A falta é marcada a favor do Madureira pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança o jogador Wellington Saci, sem muita pressa. Autorizando o árbitro Wellington Saci para a cobrança. Expectativa é a favor do Madureira. Autorizando o árbitro Laval, o lateral esquerdo da número 6. Vai levantar bola na área. Levantou no segundo pau, procurando Júlio César de cabeça. Rafael Vaz tirando, afastando o perigo. Sobra de bola pela ponta direita para a equipe do Madureira, com o Juan. Chega por baixo, tocando o Everton, ajudando na marcação. É posse de bola para o Madureira. Arremesso dado, arremesso conseguido. O Madureira trabalhando bola com o Vitinho. Tentou dominar, a bola escapou e sai mais uma vez pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Mengão. Lado esquerdo, campo de defesa. Informação chegando, Rodrigo Ricardo. Recomeçou em Saquarema. Botafogo 1, Boa Vista 2. Botafogo fez um golzinho, gol de quem do Botafogo, hein? Fernandes, Mazella. Perfeito, 2-1, pelo menos um golzinho. Tentativa feita, lavar o Flamengo, bola pela esquerda, o domínio de Diego, como se fosse o ponteiro, recuando para o Everton, tocando mais atrás no campo de defesa para Rafael Vaz, na casca do ovo, no grande círculo, ele toca para o William Arão, vai trabalhando o Arão, colocou do lado direito, soltando com o Manquejo da Belinha, com o Guerreiro, para Guerreiro, para Manquejo, para Requeiro, rapaz! Uma tabelinha muito boa, hein, Rafa? Muito bonita a tabelinha com o Manco Ed. No momento do chute, chegou o Diego Guerra, botou um carrinho na bola e tirou o perigo, lá vem o Flamengo. Ia, chegou a zaga do Madureira, tirando bola com a esquerdinha, tentou passar pelo contrário, vai na velocidade, a marcação de tranco, passou por ele, caiu. Agora ele vai dar falta. Qualquer toque no Madureira, ele vai dar, hein, Valdir? Agora tá com a consciência pesada, qualquer toquinho ele vai dar falta. Agora não houve nada, ele deu a falta. É falta a favor do Madureira. Já cobrado no campo de defesa, sai jogando a equipe do Madureira. Quem tem a bola indominada fora da grande área é o goleirão Rafael. Ele toca do lado esquerdo, empurrando jogada, soltando para Jorge Felipe, tocando no meio de campo, vindo buscar jogo o jogador que era Wanderson, soltando para Rezende. Rezende colocou na direita, o campo de defesa para Diego Guerra. Pode trabalhar a bola no campo de defesa, mesmo perdendo, não tem pressa. Toca lateralmente do lado esquerdo, voltando para ele, para o Jorge Felipe. Partiu para o campo de ataque, tentativa com Júnior César, afasta a zaga, voltou para Rezende, tocando para Vitinho, Laval, ponteiro da 16, tentou passar pelo contrário, a marcação do jogador Ilharão, a bola acaba saindo, não, é Madureira a bola, a cavadinha do Ilharão não funcionou, tá certa a arbitragem dessa vez, é arremesso manual a favor do Madura, vai o tricolor suburbano para o campo de ataque, quem dominou foi o jogador Saci, colocou na área, afastou mal a zaga, é resposta do Madureira, chegando a bola esquerdinha, chutou cruzado, ô esquerdinha, canelinha fina, magrinho, ele não almoçou, ele está com fome, Rafael Monteiro. Deu um peteleco na bola, de perna esquerda, ele ajeitou, quando ele chutou, pegou muito mal na bola, um peteleco no canto esquerdo do goleiro Muralha, a bola veio pererecando e o goleiro Muralha efetuou a defesa. 1-0, vence o Mengão, é o placar nacional. Lembrando, hein, Rafael, três equipes invictas, o Valdir fala comigo aqui na cabine, Madureira, Flamengo e Fluminense, é isso? Justamente, confirmando, 100% de aproveitamento, apenas dois, Flamengo e Fluminense. O Madureira não perdeu ainda na competição, vai perdendo nesse momento, mas está invicto. Flamengo e Fluminense, 100% de aproveitamento, Ricardo Mazella. É, o Madureira, até esse jogo, ele tinha 3 vitórias e 1 empate. Contra o Flamengo e Fluminense, 4 jogos, 4 vitórias. Olha o Madureira chegando na velocidade. Vitinho colocou para Júlio César, entrou na área, lavou o canhoto, cruzou o segundo pau, gol do Madureira, na trave, na trave, na trave, sozinho da pequena área. Bate na trave, é um palmo da risca do gol e a bola vai para escanteio. Perde o Madureira a chance, ô Madura, ô tricolor suburbano, você é trubufu, você é cruel, você é sinistro, sinistro, esquerdinha, perdeu o gol feito, Rafa. Uma cabeçada certeira, a bola bateu no chão e na sequência na trave foi pra linha de fundo, esse canteiro já cobrado. Tentativa do Madureira. Ô, rapaz, tiro de meta. Rafinha, Rafinha. Mas foi a melhor chegada do Madureira na partida e quase o gol de empate do time do subúrbio do Rio de Janeiro. Uma cabeçada na pequena área, livre, cara a cara com o goleiro Muralha. A bola bateu na trave e foi pra fora. Grande oportunidade perdida para o time do Madureira, que tem um jogador a menos. 1-0 vence o Mengão, é o placar nacional. Um erro de bola do Ilharão, né? Que foi atravessar uma bola. O Júlio César fez um cruzamento perfeito na cabeça do esquerdinho. Madureira me surpreende. Joga com menos um, mas não tá lá atrás, não, hein, Mazella? Outro erro quase. O Ilharão tá louco pra entregar o jogo, hein? O Beckenbauer da Gávea tá louco pra entregar o jogo, hein? Isso é praga. No balanço da hora! Olha o Flamengo chegando. É, escanteio, escanteio. Foi o Trauco que fez essa jogada, Rafa? Foi o Trauco, uma jogadaça. Pra mim, deveria ser tiro de meta. Pra mim, errou o árbitro. O último a tocar na bola, pra mim, foi o Trauco. Bateu no joelho do Trauco no final das contas e foi pra linha de fundo. Agora acertou. Voltou atrás. Foi, o auxiliar que fica atrás do gol conferiu que a bola bateu no Trauco e agora a arbitragem acertou. Tiro de meta para o goleiro Rafael. 1-0, vence o Mengão, a placa nacional. Eu acho que foi como o Valdir fala, o pateta. Valdir, você é maldoso, não, cara de pateta, Valdir. Ele acertou agora. Mas ele ganha pra isso. Mas ele zerba, agora o cara acertou. Mas continua o pateta. Fala, Rodrigo Ricardo! No Campeonato Gaúcho, o Inter empata. Agora passa o fundo 1, Inter também 1. No Campeonato Mineiro, o Atlético vai ganhando por 1-0. Gol de Fred sobre o América Mineiro. E em Saquarema, Boa Vista 2, Botafogo 1. Tá certo então, esse é o Rodrigo Ricardo. Tempo passando, chegando a 7 minutos de luta. Segundo tempo de jogo. O calor dá um tempo aqui, refresca um pouquinho mais, final de tarde. Porque quando chegamos em Volta Redonda, por volta de meio-dia, um pouquinho antes de meio-dia, tava realmente brabo o calor. Tentativa feita, lavar o Flamengo, chute travado do Paulo Guerreiro. É escanteio. Fala, Rafinha. Ficou sentindo a mão ali o Paulo Guerreiro no momento que ele dominou e acabou se confrontando com o zagueiro 4, Jorge Felipe do Madureira, e sentiu a mão. Ele bateu prensado junto ao jogador do tricolor suburbano. Escanteio para o Flamengo pelo lado esquerdo de ataque com a perna direita. 35, Diego na bola. Vai o autor do gol para a cobrança pela esquerda. É mais um a favor do Flamengo. Visualize comigo, pode ter emoção nessa festa. Bateu curtinho, chegou a zaga tirando, é contra-ataque por parte do Madureira. Vai conduzindo a bola, o Vitinho tocando para o Juan, passe horroroso do Vitinho. Juan consertou, fez o domínio, caiu, deu vantagem, sobrando para Vitinho, e a falta no lance anterior. Ele não deixa passar nada a favor do Madureira agora, hein, Rafael? Tá marcando tudo e foi falta a favor do time do Madureira, e foi o Arão chegou atrasado, acertou camisa 2, Juan, ali próximo ao meio campo, chegou ali com a perna esquerda, acertou a perna direita do jogador do subúrbio do Rio de Janeiro. Falta bem marcada, próxima ao meio campo. 1-0, vence o Mengão, é o placar nacional. É falta a favor da equipe do Madureira. Vai para a cobrança o jogador Saci, o Wellington Saci, para a cobrança. Expectativa, perna esquerda na bola, vai levantar na área perigosa, correu, levantou, segundo pau, tentativa feita, cabeçada do Júlio, aparece na hora H, Rômulo tirando o perigo, vai ligar o contra-ataque sempre com Everton pela esquerda, vai na velocidade, Diego pediu, ele recebeu o passe, zaga do Madureira aberta, fez a passagem para o Guerreiro, Diego não deu, limpou primeiro, segundo, um bolo Paulão na direita dominou Pará, a jogada é boa, linha de fundo, vai cruzar, levantou na área perigosa, Guerreiro de cabeça tenta primeiro, Jorge Felipe tirando, afastando o perigo, é a vez do Madureira responder, vai na velocidade esquerdinha pela ponta direita, derivou para o meio, fugiu, foi, tentou cavar uma falta, caiu, perdeu a bola, não foi nada. Não foi nada. Agora está certa a arbitragem, jogo parado, informação chegando, Rodrigo. Em Saquarema, novamente Fernandes. Agora Boa Vista 2, Botafogo também 2, Mazela. Botafogo 2, Rodrigo Ricardo, 0, 2 para o Boa Vista. 2 a 2. Botafogo acaba de empatar o jogo aos 3 minutos do segundo tempo. Novamente Fernandes, autor dos dois gols alvinegros. Está jogando a equipe do Flamengo, bola para a direita. Valdir Fernandes, está fazendo o nome dele, hein, Valdir? É um jogador que foi lançado em 2015, sofreu várias condições ano passado e esse ano teve poucas oportunidades, está tendo oportunidade hoje, está fazendo dois gols. É importante, esse empate é importante para o Botafogo, para demorar até para a garotada que está jogando. E o Jair está tendo condição de observar hoje o Joel Carli, que não vem jogando há algum tempo. Aliás, é a primeira partida dele em 2017. É, eu estou decepcionado com o Joel Santana. É, achei que ele ia fazer um bom trabalho, mas até agora está devendo na equipe do Boa Vista. O Botafogo contratou muito jogador cascudo. Jogador cascudo é complicado nesse temporada. Tem muito jogador acima de 30. Para mim, a grande decepção é o Joel nesse início de ano no Boa Vista. Vamos ver. É falta a favor da equipe do Madureira. Tentativa feita, enfiou jogada na direita. Vai o Diego, trabalhando, partiu para o campo de ataque. Tocando bola para a esquerdinha, fazendo giro. Perdeu jogada, achei que ele cometeu falta. A arbitragem não marcou melhor para o Madureira. A falta teria sido em cima do Paulo Guerreiro. A bola é retardada da intermediária para o goleiro, que vai na meia-lua do Madureira, Rafael. Ele vai levando bola para frente, viajando até o campo contrário. Tentativa com Vitinho, a bola se perde pela linha de lado. Remisso manual. É Mengão bola, fala Rodrigo. Em São Paulo, Palmeiras 3, Linense 0. Michel Bastos faz o terceiro gol do Verdão Paulista, Mazela. São Paulo 3, o Palmeiras 3 contra quem, Rafael? O Rodrigo? Linense jogando em Araraquara, Palmeiras vai ganhando por 3 a 0, Ricardo Mazela. É isso aí, 3 para o Palmeiras, 0 para o Linense. O Linense também não faz, mete medo em ninguém, Valdir. É, esse ano, até o momento, os clubes do interior, eu vi o RB Brasil, gostei. Os times do interior não estão complicando muito. O RB Brasil ali da capital, né? Mas, o Linense, o Mirassol. O Aldax perdeu do Corinthians? Perdeu ontem do Corinthians 1-0. O Mirassol que surpreendeu ontem, empatando com o São Paulo de 2-2 na estreia do Lucas Prato. Tá, que fez gol, inclusive fez gol o Lucas Prato pelo São Paulo. Lançamento feito, o tempo passando. Atingimos a marca de 12 minutos de luta. Segundo tempo, 1-0. Flamengo se manda, vai embora. Semifinal, próximo sábado. Tá dando Flamengo e Vasco, Fluminense e Madureira. Tentativa feita. A cobertura é do Madureira, sai jogando com o Raul. Raul perdeu jogada e foi empurrado com a falta. Ele tá marcando tudo agora. Ele tá marcando tudo, não passa nada, hein, Rafa? E foi pelo lado esquerdo. Quem tomou a pancada foi o camisa 6, Wellington Saci. Dominava ali próxima linha de fundo. Chegou o Pará e acertou o jogador do time do Madureira. A falta é no campo de defesa do time suburbano. Próximo ali à linha lateral. 1-0 vence o Mengão, é o placar nacional. Tá certo então. É posse de bola da equipe do Madureira. Bola pela esquerda. Quem sai dominando pelo Madureira é o jogador Jorge Felipe. Lançamento feito para Júlio César pela ponta esquerda. Passe é muito ruim. A bola se perde pela linha de lado. Arremesso manual a favor do Mengão. Sem muita pressa. Aí, gentilmente, o massagista do Madureira foi dar uma aguinha pro Parada. Paulo Camburão. Garoto. Agora não, tá bom, tudo bem. Fica tranquilo que não estou com sede, mas tá calor para Dedéu. Fala, Rodrigo. Campeonato Mineiro, Fred faz mais um, agora Atlético Mineiro 2, América Mineiro 1. Repassando rapidamente os jogos do Campeonato Paulista de ontem, São Paulo 2, Mirassol 2, Santos 0, Ferroviária 1, Aldax 0, Corinthians 1, Mazela. Ok, obrigado, obrigado, Rodrigo. Perfeita informação. Ferroviária vencendo. Guedes está alegre, o nosso presidente. Lançamento feito. Tentativa feita do Flamengo. Lá vai a equipe do Madureira tirando. O nosso Rodrigo Viana deve estar, o nosso presidente de Araraquara, né? É o prefeito de Araraquara, deve estar feliz da vida. Ferroviária venceu. Alô, Rodrigão. Forte abraço para você, meu irmão. Tentativa do Flamengo. Não perde ganha. A bola bate na zaga. Vem de graça para o goleiro Rafael sair do gol e praticar a defesa. Sai jogando Madureira pela direita, vai dominando o garoto Diego Guerra. Diego Guerra manda a bola para frente, abre os braços esquerdinha, coloca a bola para Vitinho, dominando Vitinho. Abertura feita na esquerda para Saci, trabalhando o Saci. Com as esse Saci tem as duas pernas, colocando bola no meio de campo. Ele não é aquele cara do folclore brasileiro, nosso Saci. Botando bola na direita, empurrando jogada. Lá vai o Raul, nada, Juan, acabou perdendo jogada. Deu bobeiro o Wanderson. É contra-ataque do Flamengo, vai na velocidade. O Diego colocou bola com o Rômulo, trabalhou pela ponta esquerda na altura do bico da grande área e encostou Diego na marcação. Ele prende demais, prefere voltar a jogada mais atrás para o Everton. Everton dominando, enfia a jogada no meio para o camisa 5, William Arão, colocando para o Diego. Diego fez a abertura à direita para parar, voltando para o Diego, trabalhando bola mais atrás para o capitão Hever. Vai mexer de novo Madureira, vai entrar no camisa 14, lançamento de Rafael Vaz na ponta esquerda. Quem dominou foi o Traco, soltando bola para Everton, caiu. Falta. Falta em cima do Guerreiro, Rafinha. E foi o Diego Guerra, acertou o calcanhar do Guerreiro, a falta foi clara e dá aquele rapa no camisa número 9, o peruano Paulo Guerreiro. Sentiu ali o tornozelo esquerdo e vai se levantando aos poucos. Camisa 9 do Flamengo, Paulo Guerreiro recuperado. E nesse momento foi chamado ali para entrar o camisa número 30, ou melhor, 14, me parece, o 39, Lucas Paquetá, já no time do Flamengo, já foi ali para o meio campo. O técnico Zé Ricardo vai fazer a primeira substituição ali no time do Flamengo. Enquanto o Madureira, nesse momento, tem substituição, 14, Valnei vai saindo, vai entrando para a saída do 8, Wanderson. Wanderson deixou o gramado, 14, Valnei. Vai entrando, Ricardo Mazella. Quem? Eu tava falando 14, que eu não, você falou 39, eu não tava vendo. 39 é o Lucas Paquetá, do Flamengo, já no time do Flamengo. E a substituição no Madureira, saiu o 8, Wanderson, para a entrada do 14, Valnei. Valnei entrou, saiu. Sim. O 8, Wanderson, Mazella. É falta a favor do Flamengo, falta perigosa. Paulo Guerreiro para a cobrança, pode ser o segundo, é do lado esquerdo, próximo à risca da grande área, perna direita, goleiro Rafael preocupado, lá vai Guerreiro, bateu na barreira, voltou, chutou de novo, pega na zaga, no pé de ganha, Rafael pegou, levantou, segundo pau, é o gol do Flamengo, aparece na cobertura Jorge Felipe tirando, é o Mengão pressionando, é blitz do Flamengo, tabelinha com Rômulo, tentou voltar pro Diego, chega tirando. Rafa, bateu mal o Guerreiro, hein, Rafa? Bateu muito mal, mas na sequência quem mandou muito bem foi o Wellington Saci. Ele conseguiu tirar da cabeça do Rômulo. Ele ia cabecear firme na pequena área. Chegou ali o Wellington Saci, se antecipou, cabeçou e botou a bola para a linha de fundo. Melhor para o time do Madureira, que evitou o segundo gol do Flamengo. Lateral a favor do time suburbano. 1 a 0 vence. O Mengão é o placar nacional. O Diego levou o cartão amarelo e ficou revoltado. Mas alguém fica pendurado para a semifinal? Amarelou 35 o Diego. Zero os cartões, Mazella. Ah, Zé, então não há problema. Não tem problema. Só expulsão, né, Rafinha? Justamente, somente expulsão. Tentativa feita, lançamento errado, Diego. Afasta a zaga. O Lucas Paquetá é atacante. Meio campo? O que, que é, Rafinha? O Lucas Paquetá é jogador de ataque, Mazella. Aquele jogador que faz a função de quarto homem de meio campo, aquele ponta de lança antiga. Ele estava na seleção sub-20, que fez um fiasco, né? Que não se classificou para o Mundial sub-20, que vai ser disputado em maio. A vergonha era entrar com 6 equipes, 4. Fazer ficou em quinto. Uma vergonha. Sai chegando aqui, mas os outros também evoluíram, os outros melhoraram. Pô, mas o Brasil tem história nisso aí. Tentativa feita, lá vai a equipe do Flamengo, tentativa do Manquejo. Chega tirando o Saci, afastando o perigo. Posse de bola do Flamengo, é pressão rubro-negra. É o Flamengo buscando mais um gol. Quem dominou foi Rafael. É acostado por dois do campo de ataque. Volta para o campo de defesa, para a saída do goleiro Muralha. Ele liga o Flamengo no ataque. Quer o Flamengo no campo de ataque. Dominou. Parar um bolão para o Manquejo. Foi puxado pela camisa. Falta. Foi puxado pela camisa. O camisa 4 deveria levar um cartão amarelo. Não levou. Não levou. Ele acabou dando falta de ataque. Esse árbitro tal do JB Arruda é enrolado, dando um cartão amarelo pro jogador do Madureira, camisa 4, ô Rafa. Cartão amarelo pro camisa número 4 do Madureira, Jorge Felipe, confirmando. E a substituição do Flamengo sendo efetuada neste momento, 5, William Arão, deixando o gramado, 39, Paquetá. Lucas Paquetá no time do Flamengo. Lucas Paquetá entrando, camisa 39, saindo, camisa número 5, William Arão. Ricardo Mazella. Tá certo. Gostou da alteração, Valdir? 19 minutos. Olha, ele vai ter que sacrificar alguém, vai violentar alguém, como diria Rafael Spindler. Porque o Rômulo é o primeiro volante. Ele vai ter que botar alguém como segundo volante. De repente vai com uma coisa que joga até bem como segundo volante, porque o Paquetá é um jogador que faz o meio mais adiantado. Mexer porque o William não está bem, está errando muito passe hoje e quer dar uma oportunidade para o garoto, que muita gente na Gávea acha que esse garoto merece uma oportunidade de ser titular no Flamengo. Mas tem que ter tempo para isso, né? E paciência, e paciência. Lançamento feito para Paulo Guerreiro. Ganhou na corrida, vai ser o segundo. Faz Guerreiro, faz Guerreiro. Fez, que delícia. Gol. Adivinha. É do Mengão, é do Mengaço, é do Flamengo no Estádio da Cidadania. Flamengo é o primeiro colocado do Grupo B, que vem o Vasco da Gama. O lançamento foi feito. Paulo Guerreiro ganhou na corrida do Jorge Felipe. Entrou que nem um foguete pelo lado esquerdo. Na saída do Rafael, fuzilou. Fuzilou o goleiro do Madura, que nada pôde fazer. Quando eram jogados e 20 minutos de luta, segundo tempo de jogo, agora no placar da Rádio Mais Querida. Mengão tem 2-2, dessa vez foi o Paulo Guerreiro, o primeiro foi do Diego, Flamengo 2, Diego 35, Rossecito, Paulo Guerreiro da 9 fez o segundo, Mengão 2, Madureira 0. Rafinha. E foi na velocidade o Paulo Guerreiro, peruano na velocidade, ganhou do camisa número 4, o Jorge Felipe, que tentou segurar o jogador do Flamengo, não conseguiu, penetrou dentro da grande área, o jogador Paulo Guerreiro, de perna esquerda, fuzilou no canto direito, rasteiro indefensável, Rafael, se esticou todo e não conseguiu chegar. Agora, 1 para o Flamengo, 2 para o Flamengo, 0 para o Madureira. O detalhe é que no momento do chute do Guerreiro, ele acabou sentindo a parte posterior da coxa e não deve voltar da parada técnica. Deve ser substituído pelo camisa número 47, Felipe Vizeu, que já foi para o centro ali, um local para conversar com o técnico Zé Ricardo e entrar no lugar do jogador do Flamengo peruano, Paulo Guerreiro. Ricardo Mazella. Valdir, passo a bola para você. Olha, um belo gol do Guerreiro, gol de artilheiro, não, gol de artilheiro, porque ele disputou na velocidade com o zagueiro do Madureira, protegeu, e eu gosto de jogador assim, protegeu, colocou a bola na frente e não teve dúvida, olhou pro gol e bateu forte, sem chance pro goleiro. Belo gol do Guerreiro, estilo de artilheiro, jogador que sabe fazer gol, e o Flamengo merece esse resultado, tá muito bem no segundo tempo, e ele sentindo a coxa, preocupa pra sábado, hein? Entrou 47, isso é o Paulo Guerreiro, hein? Felipe Vizeu, Rafinha. Confirmando mais uma vez, Felipe Vizeu, 47, entrou, saiu o camisa número 9, Paulo Guerreiro. Guerreiro entrou, Guerreiro saiu, entrou 47, Felipe Vizeu, Ricardo Mazella. E aí, Valdir? um atacante por outro. Tira um mais experiente, bota uma jovem, mas tem característica de fazer gol. É bom jogador esse garoto Felipe Vizeu. Fala, Rodrigo. Tem virada em Saquarema. Leandrinho faz o terceiro gol do Botafogo. Agora Botafogo 3, Boa Vista 2, na cidade de Bacaxá, em Saquarema. Mas ela... É inadmissível a campanha que o Botafogo está fazendo. Agora está certo, hein, Valdir? Claro. Isso é Botafogo, né? Time grande não pode ser abandonar a competição como carioca. Com todos os erros, mas é uma competição importante. Uma garotada precisa de jogo, precisa de sequência. E o Botafogo... Não viu o jogo, evidentemente, estou aqui no jogo, mas deve ter jogado pelo tempo ruim no intervalo. Aí você vê o treinador, acertou o time já virou. Tentativa feita, lá vai a equipe do Madureira. Júlio César tocando para Vitinho, no pé de ganha. A bola acabou sobrando para o Madureira, tocou na mão do jogador, fica na bronca. O árbitro paralisa e marca. É falta a favor da equipe do Flamengo no campo de defesa. Goleiro Muralha sem muita pressa. Goleiro Muralha vai tocando à esquerda. Oh, a temperatura vai caindo, ficando mais agradável aqui no Sul Fluminense. Vitória do Flamengo 2-0. Rafael Vaz domina, tocando curtinho, socando jogada para Hever. Hever, capitão, voltando para Rafael Vaz. A galera vai gritando: Mengo, Mengo, Mengo. Bola pelo lado esquerdo. Quem se mandou foi o Everton, excelente jogador. Fez a passagem, Trauco. Prendeu, não deu, sobrou para o jogador que é Vizeu. Entrou na área, primeiro, segundo. Vai ser mais um golaço, vai ser mais um golaço. Que delícia! Manquejo! Gol! Adivinha! É do Mengão, é do Mengão, é do Flamengo aqui no Estádio da Cidadania. Uma jogada maravilhosa pela esquerda. Foi comendo todo mundo, todo mundo. O jogador do Flamengo, Rômulo, foi limpando, limpando, limpando. Só teve o trabalho de tocar para trás. Manquejo livre de perna esquerda, em cima da risca da pequena área. Tocou e fuzilou o goleiro Rafael, que nada pôde fazer quando eram jogadores. 22 minutos de luta do segundo tempo. E no placar da rádio mais querida, Nacional, Mengão tem 3, Diego, Paulo, Guerreiro e Manquejo da 11, Madureira 0. Rafinha, tá fácil, hein, Rafa? E tudo começou pelo lado esquerdo, como você disse, nos pés do Rômulo, que deu o passe para o Felipe Vizeu. Passou por 3 marcadores, foi até ali de fundo, fez um jogadaço, rolou para trás, na altura da pequena área. Chegou ele, Manquejo, de perna esquerda, botou a bola no canto esquerdo do goleiro. Rafael, que se esticou todo, não conseguiu chegar, e o Flamengo faz 1, 2, 3, 0 para o Madureira. Ricardo Mazella. Tá certo então, Valdir, tá fácil, hein, Valdir? Agora tá fácil, Madureira não fechar ali atrás, vai tomar uma carroça, hein? E esse gol do Guerreiro abriu o time do Madureira. E agora uma coisa, Gabriel, um gol, uma bela jogada do menino lá, do Felipe Vizeu. E o Flamengo ganha com sobra, e vamos torcer para que amanhã haja um acordo aí entre a justiça, a federação, e que tenhamos as duas torcidas, porque uma grande semifinal já confirmada entre Vasco e Flamengo para sábado, 18h30, no estádio Nilton Santos. Fala aí, Rafa. Confirmando a substituição no Flamengo, Gabriel com a 17 entrou, saiu 35, Diego. 35, Diego. Deixou o gramado, 17, Gabriel entrou. A outra substituição foi na equipe do Madureira. O camisa número 10, esquerdinha, deixou o gramado para a entrada do camisa número 18, Soares. 18, Soares. Entrou, 10, esquerdinha, saiu, Ricardo Mazella. Tá certo, então. Agora você tudo lembra nada. Do Soares? Foi do Fluminense, esse? Ele veio junto com o Cícero, do Figueirense para o Fluminense. Cícero vingou, né? O Soares... E era um bom jogador, começou. Fazia muitos gols no Figueirense junto com o Cícero. Você lembra o pensamento? Eu falei, esse cara lembra esse Soares que foi do Fluminense. Mas ele mesmo. É ele? Ele mesmo. E tá na reserva do Madureira? Futebol tem isso, né, amigo? Nem sempre. E ele vem como craque. O Cícero veio como chamado contrapeso. E o Cícero vingou. Que nem aquela história do Liminha e Cardozinho nos anos 60 no Flamengo. O craque era Cardozinho. Quem jogou foi o Liminha. É, rapaz, tempo passando. 25 de luta, segundo tempo. 3-0 Flamengo, semifinal. A tentativa feita do Mengão, lançamento para o Gabriel, cruzamento, segundo pau, passa por todo mundo, ninguém aproveita, todo mundo olhando, Rafa, faltou uma cabecinha, aquela cabecinha, hein, Rafa? É, ninguém chegou na bola, a bola acabou percorrendo toda a grande área e saiu. Detalhe que esse gol, o Flamengo faz o 16º gol no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, é o time de melhor desempenho no ataque, ó. É o ataque mais favorável com 16 gols marcados, Ricardo Mazella. E o Paulo Guerreiro, quantos gols tem na competição? Paulo Guerreiro, se eu não me engano, o Mazella, acho que são 4 gols. Acho que esse foi o quinto. Acho que esse foi o quinto, hein? Depois o Rodrigo pode confirmar. Rodrigo, confirma depois aí, por favor, quantos gols tem o Paulo Guerreiro. Lançamento feito na ponta direita, tentativa para o Soares, a bola se perde pela linha de fundo. É posse de bola do Mengão. Fala, Valdir. Eu acho que ele é o artilheiro do campeonato com esse gol. Estava empatado com 4 gols, eu acho que esse gol dele, na memória, foi o quinto. Alô, Mazella. É verdade, Simão. Oi, fala. Paulo Guerreiro. O sexto. Tem. É, exatamente, Rafa já chegou aí, esse foi o 6º gol do Paulo Guerreiro, mas o artilheiro da competição é o Max da Cabofriense, que está naquele grupo X, mas nos grupos principais o Paulo Guerreiro é o artilheiro do campeonato. É, o Max, tudo bem, com todo respeito, ele tá no grupo de acesso, né, que nem como estamos próximo do carnaval, e o Guerreiro está no grupo especial, está no grupo de acesso, então vale o Guerreiro como artilheiro. Perfeito, vamos em frente. Tentativa feita do Flamengo, lançamento feito na ponta direita. Se manda, vai embora. O camisa 27, Rômulo, vai trabalhando pela ponta direita. Pará pediu, ele não deu. Na entrada da área, para Everton, tocou para Gabriel. Passe errado. O passe errado, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Madureira cobrar. Já está, portanto, definida a semifinal do Mengão. Mengão e Vascão, sábado de carnaval. Quem vai atravessar? Vai ser no Nilton Santos, 7:30 da noite, é isso? Não, 18:30, acabou o horário de verão. 4 horas aqui, Madureira e Fluminense, como disse o Marcelo Viana. Mas tudo confirma amanhã, né? Mas a tendência é essa, e 18:30, Vasco Flamengo. É bom lembrar que o Flamengo, como primeiro do grupo, um simples empate dá ao Flamengo a condição de finalista da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense jogam por empate. Tá certo, então. Flamengo e Fluminense, tempo passando aqui, meu amigo Valdir, 28. Você arriscaria dizer ou apontar um favorito para Flamengo e Vasco? Se a gente for analisar o momento, Flamengo, mas clássico é um jogo diferenciado, né? Existe uma coisa chamada rivalidade, tradição, mas pelo momento atual, Flamengo é o grande favorito. Fluminense e Madureira, Valdir. Pô, não tem a menor dúvida. Fluminense, para mim, é o time mais arrumado taticamente do campeonato. Fluminense, mas eu já vi o Flamengo ser eliminado pelo Resende no sábado de carnaval, no Maracanã, né? Então, e o jogo será sábado de carnaval, Volta Redonda. Então, Fluminense, é aquilo que eu falo sempre, Mazella, no papel é tudo para no dia 5 de março temos um Fla-Flu desse jantar segunda bala, no papel. Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz no microfone esportivo do Brasil, ele é da Nacional, o microfone esportivo pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Sul de Bois, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que está navegando na internet, ebc.com.br, lá vai o Flamengo, é mais um, pegou o Gabriel, escorregou, de fora para, chutou, bateu no zagueiro, voltando bola para Mancuejo, fez o giro, é o apoio, olha o Flamengo tentando, traco e chuta, a bola bate no contrário e vai pela linha de lá do arremesso manual. Não foi o traco, não, foi o jogador do Flamengo ali, é o Lucas Paquetá, hein, Rafinha? Justamente, camisa número 39, Lucas Paquetá. Flamengo com a posse de bola, 3-0 vence o Mengão, a placa nacional. Tá certo, então. Se manda, vai embora o Flamengo, segura pra informação. Lá vai o Flamengo trabalhando. É mais um gol. Tentou Gabriel, caiu, queria pênalti. Tentativa feita. Foi falta do Rezende. É perigosa. a favor do Mengão, Rafinha. E uma falta desnecessária do camisa número 7, Rezende. Fez a carga por trás, em cima do 47, Felipe Vizeu, que entrou no segundo tempo, garoto da base, e fez uma falta perigosíssima, desnecessária. Afobado o jogador do Madureira, e a falta é perigosa pelo lado direito. Quem vai se preparando para a cobrança? Mancoelho, com a número 11, Ricardo Mazella. A falta é perigosa, a informação é importante do plantão. Fala, Rodrigo. Em Saquarema, 25 minutos do segundo tempo, Botafogo 3, Boa Vista 2, e Sassá ganha uma nova chance, ganha uma chance do Jair Ventura. Está em campo, Ricardo Mazella. É, com calma, tudo se resolve, né, Sassá? Espera que você entre, Sassá, espera que você entre. É falta a favor do Flamengo, é a favor do Flamengo, a falta é perigosa. Vai para a cobrança do lado, com a perna esquerda, é o Mancoejo, com a perna direita, é o Pará. Expectativa, pode ser mais um gol do Flamengo, apitou a arbitragem, Mancoejo bateu mal demais, bateu na barreira, voltou para o Flamengo, o chute do Trauco pega na zaga. O Flamengo pressiona, o Flamengo tenta, o Flamengo busca, o Flamengo pegando sombra de bala, o Flamengo com Rafael Vaz, um bolão na esquerda para Everton, tocou para Vizeu, pode voltar na ponta esquerda, voltou, dominou, posse de bola da equipe do Mengão, lá vai o peruano Trauco, passou o pé sobre a bola, colocou na ponta esquerda, Everton cruzou, tentativa do Gabriel, não dominou, acaba ganhando escanteio. Quem fez essa lambança do Madureira, hein, Rafa? E foi o camisa número 6, Wellington Saci, foi dominar próximo à linha de fundo, a bola escapuliu, escanteio para o Mengão, camisa número 11. Mancoejo com a esquerda, vai para a cobrança. É meu garoto, o time do Madureira completamente perdido. Tentativa feita, Madureira teve um jogador expulso no final do primeiro tempo. A batida, escanteio de soco, tiro, perigo, Rafael. É posse de bola da equipe do Flamengo, parado do seu campo do ataque, acaba retornando jogada, voltando para ele, o Muralha no campo de defesa, ele coloca no meio de campo, soltando para Rômulo, bola do lado esquerdo, tocando rapidinho, sobrando bola para Trauco, abertura para o jogador do Flamengo, que é Felipe Vizeu, a jogada é boa, na ponta esquerda, na velocidade, Everton, linha de fundo, cruzou, é o gol do Gabriel, bateu no zagueiro, perdeu, como é que você perde um gol desse, meu garoto? Meu garoto Felipe Vizeu, meu garoto, você é sonegador, você deu uma de prego, pagou mó mico, e o Flamengo não faz o quarto gol, Rafinha. Foram duas cabeçadas erradas, primeiro Gabriel cabeceou, próximo à pequena área, e cabeceou totalmente torto, bateu na zaga do Madureira, e na sequência sobrou limpinha para o Felipe Vizeu, o menino cabeceou tentando tirar ali do camisa número 16, Vitinho, que estava ali na linha próximo do gol. Ele tentou tirar do jogador e também tirou do gol. Direto para a linha de fundo, perde o quarto gol. O time do Flamengo, 3-0, vence o Mengão, placar nacional. O Gabriel é rápido demais, mas ele também não tem muita noção de direção, né? Ele não é um jogador que sabe fazer gol, né? Ele perdeu um gol incrível, podia escolher o canto, dominar, não sei o que ele quis fazer ali. E o Vizeu, que é um menino até que sabe fazer gol, também se engolou. Os dois perderam um gol incrível, né? É verdade. Tempo passando no balanço da hora. Eu confirmo para você, jogados, 34 minutos de luta do segundo tempo. E no placar da rádio mais querida do Brasil, o Mengão tem 3, o Madureira não tem nada. Pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Você de olho na tela ouvindo Mazella. Obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. É a Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, abc.com.br. Valeu pela companhia, pelo carinho. Estamos juntos sempre aqui no microfone esportivo do Brasil. É o show de bola nacional. Nacional com a Seleção Nacional do Rádio. Tá legal, tá bonito. É falta a favor do Madureira no intermediária da equipe suburbana do Tricolor Suburbano. Fala, Rafael. Confirmando o público, pagante, 4.734, 4.734. Público presente, 6.276. 6.276 o público presente para uma renda de R$109.430. Tentativa do Flamengo, botou de fora da área, vai ser um golaço, vai ser um golaço! Golaço, aço, aço, aço, aço do Lucas Paquetá! O goleiro saiu errado e ficou no meio da rua, entre a marca do pênalti e a risca da grande área. O Rafa Monteiro dava renda, não tinha como falar e ele pegou de primeira. E a bola morreu no fundo do gol do Madura. Rafael, meu garoto, Rafael, meu garoto, você é um lambão, você é um lambão. E você proporcionou ao Lucas, o Paquetá, a chance de um gol lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Um golaço, aço, aço, aço. É do Mengão, é do Mengaço, é do Flamengo. Da intermediária, um chute por cima do goleiro, bola alta que morreu no ângulo superior esquerdo, e o goleiro entrou na rede com bola e tudo. Quando eram jogados e 37 minutos de luta do segundo tempo, agora no placar da Rádio Mais Querida. Flamengo 4, 1, 2, 3, 4, Diego, Paulo Guerreiro marcando, Manquejo marcando, e o menino Lucas Paquetá da 39 aumentando. Flamengo 4, Madureira, Madureira chorou, Madureira chorou, Madureira 0. Ô, Rafinha! E que pintura! O Lucas Paquetá foi muito inteligente. O Flamengo atacou, o goleiro Rafael dividiu bola dentro da grande área. A bola sobrou para ele, para o Lucas Paquetá, no meio da rua, bem próximo ao meio campo. Ele, de perna direita, viu que o goleiro não tinha condições de voltar a tempo. Deu o toque por cima. Uns dois jogadores do Madureira se atiraram para tentar tirar a bola. A bola morreu ali no fundo da rede, no canto esquerdo, no lugar certo, no único lugar possível para que essa bola entrasse. Agora, 1, 2, 3, 4 para o Flamengo, 0 para o Madureira, Ricardo Mazella. Ô, Valdir, Valdir, esse gol, lógico, levando em conta as devidas proporções, foi que nem o gol do Scarpa, gol do Scarpa do contra o Globo, do Biscoito Globo lá. Olha, dois belíssimos gols, do Scarpa foi mais bonito. Foi no campo de defesa do Fluminense. Mas esse também foi um golaço do garoto. Esse garoto tem qualidade. Eu gosto do craque, porque o craque é TV. Quando ele viu que o goleiro estava adiantado, ele, ó, a bola sobrou, ele meteu pro cobertura. Pegou de primeira, né? Belíssimo gol, bateu de chapa. Belíssimo gol. Flamengo passeia no segundo tempo. Se o Madureira não ficar fechadinho, Madureira vai chorar de dor. Vai chorar, Madureira chorou, Madureira chorou. Você gosta dessa música? Me lembro de... Ou se tiver, você coloca pro Valdir lembrar os tempos. Madureira ele... chorou, Madureira. Joel de Almeida que cantava esse, tempo de carnaval. Se manda, vai embora a equipe do Flamengo. Bala pela direita, dominando. Pará cruzou, segundo pau, passou por todo mundo. Juan tirou mal, a bola acaba sobrando com camisa 14, Valnei. Sai jogando, queria falta, prende jogada, voltando para Juan, ele tira de qualquer maneira, a bola se perde pela linha de lado, é arremesso manual, posse de bola do Mengão, que passeia em volta redonda. Olha mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu achei que o Diego segurou o jogador do Flamengo, hein, Rafael? E com certeza segurou. Só que o jogador do Flamengo, Felipe Vezeu, como teve mais força para prosseguir no lance, o árbitro acabou dando vantagem. Mas para pênalti não deveria ter a vantagem. E acabou prosseguindo o lance. Escanteio pelo lado esquerdo de ataque. 22, Everton na bola. Vai Everton para a cobrança, segura para a informação, é no plantão RR. Escanteio a favor do Flamengo, visualize comigo, pode ter emoção nessa festa. Correu, bateu, segundo pau, passou por todo mundo, afastou mal de cabeça. O garoto Salles ficou para a favor do Flamengo, quem dominou foi ele. Pará tocando para o argentino Mancuejo, já fez gol, soltou para Rafael Vaz. O Flamengo desfila na avenida em volta redonda, vence fácil, tiro de meta, fala Rodrigo. Em São Paulo, Palmeiras também goleia. Lucas Barrio faz o quarto gol do Verdão. Agora Palmeiras 4, Linense 0. E em Minas Gerais, o Fred faz seu terceiro gol. Agora Atlético Mineiro 3, América Mineiro 1. E em Bacaxá, Botafogo 3, Boa Vista 2. Mazela! É isso aí, Rodrigo. Boa entrada, rigorosamente em cima. Valeu. Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. Mandaram o Fred embora do Fluminense, que ganhava muito. Contrataram uns 10 mulambos lá, que ganham muito mais que o Fred e não resolveu nada. E aí o Fred estava meio acanhado com o Lucas Prato lá, agora deslanchou, né? Então agradece ao Mário, Peter. Obrigado, Mário. Obrigado, Peter. Vocês fazem muita lambança. Tentativa feita. Lá vai a equipe do Madureira. Bola para a direita. Acabou falhando. Foi falta do Júlio César. Foi falta. Dá certo. Derrubou o garoto Lucas Paquetá. É falta a favor da equipe do Flamengo. 41, viu? 41 de luta, segundo tempo. O sinal sonoro da Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio, marcando 41 minutos de luta. Obrigado a você que navega na internet ebc.com.br. Tá chegando o Flamengo, bola para o meio de campo, dominando. Everton fez a passagem, tocando para Mancuejo, o autor de um gol do Flamengo, de número 3, vai tocando na bola, soltando para Gabriel, vindo de trás Rômulo, voltando bola para Pará para Rômulo. O Madureira fica na roda, o Madureira fica meio perdido, chegou roubando legal na bola. O Salles colocou do lado esquerdo para Júlio César, vai no mano a mano com o Hever, tentou passar pelo contrário, melhor para o zagueiro do Flamengo, tirando o perigo. A bola volta para Júlio César, chegou do lado esquerdo, empurrando jogada, botando para Valnei, vindo de trás para o apoio, o zagueirão, o Jorge Felipe, ele inverte a jogada à direita, soltando para o garoto Diego Guerra, abertura para o Juan, vai levantar na área perigosa, procurando o 18, veteraníssimo jogador do Madureira, é o Salles, não é isso? Soares, eu tirei isso. Detalhe. Soares, acorda, Mazela! Não tem nada de Salles, é Soares. O Soares que jogou no Fluminense não conseguiu nada, é falta marcada. Valdir, esse resultado para o Madureira, essa goleada, tira um pouco do ímpeto contra o Fluminense? Não. Chorou de dor. É isso aí. Quando anos dos anos 60, um famoso cantor, cantou muito na Rádio Nacional, Joel de Almeida, cantava essa música, fez grande sucesso. Mas deixa eu agradecer o índio aí. O índio é brilhante. O índio, o rei do WhatsApp. Só coisa instrutiva, vai. Então é o seguinte, Mazela, não muda não. Não muda o astral para o Jorge aí. Ó, o Madureira tentando, e o Madureira, quando tava 1-0, meteu uma bola na trave. O esquerdinha perdeu o gol feito. Cada jogo é um jogo. É decisão pro Madureira, que pode voltar depois de 10 anos e numa final de Taça Guanabara. Foi em 2007 com o Flamengo. Ganhou a primeira de 4-1, perdeu a segunda de 4-0. O título ficou com o Flamengo. Então, o que eu diria? Não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo de domingo. Hoje foi um jogo atípico, Madureira já classificado, teve um jogador expulso. Sábado, aliás, sábado é uma outra história. O Fluminense tem time para ganhar, mas o Madureira pode complicar. Esse é Valdir, ele sabe o que diz no microfone esportivo do Brasil. 44 minutos de luta. É a saideira, galera. 44. Vamos saindo. Vamos botar o bloco na rua. Torcida do Flamengo com um feliz de semana, um final de semana animadíssimo. Que vem o Vasco da Gama, que ontem venceu a Portuguesa por 1-0. Na volta do Carlos Borges, que o Borges publicou de foto no Face, foi uma festa. Alô, Borges! É isso aí. Se manda, vai embora a equipe do Flamengo. Bola pela esquerda, 1-0 para a equipe do Vasco da Gama, em cima da Portuguesa. O Fluminense goleou o Bangu, 3-0. É, rapaz, o que foi, Valdir? Não, torcedor do Flamengo comemora intensamente esse resultado aqui no estádio Rolando de Oliveira, né? Porque há muito tempo o torcedor rubro-negro não comemorava uma campanha tão boa no início de campeonato como está fazendo o Flamengo. Ah, bom. É uma campanha bem gostosa do Flamengo, Valdir. Muito interessante. A do Fluminense também. Duas campanhas maravilhosas. Tentativa feita já do Botafogo e do Vasco. Não é legal, mas o Vasco se classifica. Não é tão boa a campanha, mas de qualquer maneira o Vasco chega à semifinal. Rafinha, o que, que aconteceu? Foi tiro de meta ou escanteio? Foi tiro de meta, porque a bola bateu no peito do Pará por último e foi para a linha de fundo. Foi para a linha de fundo, então é tiro de meta para o goleiro Rafael. O detalhe é que o Madureira tomou 4 gols na partida de hoje. E em todas as outras 4 partidas que disputou na Taça Guanabara, havia tomado apenas 1. Hoje tomou 4, Mazela. Final de jogo! Deu vitória rubro-negro, o mais querido do Brasil. Invasão. Atropelou o Madura. Fala, Rafa. Invasão no campo. Nesse momento, um torcedor entrou, abraçou o Diego. Ele que entrou com a camisa número 10, vai dando um abraço ali no Diego. O Diego deu um abraço também no torcedor do Flamengo. E de forma amigável, o torcedor que, de boné aqui que entrou no gramado vai agradecendo ali o abraço ao Diego. Diego nesse momento deixando o gramado. A gente vai escutar agora sim o camisa número 35, jogador do Flamengo do meio campo. Vamos escutar o Diego. Um grande jogo, o jogo começou complicado, mas tivemos a inteligência aí de resolver da melhor forma. Beleza, esse foi o camisa número 35, Diego, falando ao microfone da Rádio Nacional. Agora a gente vai escutar aqui o Gabriel. Gabriel, Flamengo 100% de aproveitamento, o que significa isso na Taça Guanabara? Importante, grupo forte, acho que temos que fazer uma grande semifinal. Beleza, esse foi o Gabriel e mais torcedores aqui invadindo o estádio, mas ela virou realmente uma bagunça aqui. Vamos escutar o Arão. Então temos que pensar jogo a jogo, como a gente vem fazendo desde o início. Obviamente a gente sabe que é um clássico e que é uma semifinal, então fazer uma semana boa, fazer uma semana de trabalho bem feita para poder chegar na quarta e fazer um bom resultado. E se o jogo for sábado, fazer mais um bom resultado. Beleza, esse foi o William Arão falando ao microfone da Rádio Nacional. Agora a gente vai escutar também o Hever, zagueiro do Flamengo. Acabou não saindo o Hever. Daqui a pouquinho a gente dá uma palavrinha com ele. A gente vai escutar agora o Felipe Vizeu. Tempinho pra gente descansar, isso é muito importante, né? Porque sabemos que a gente precisava desse descanso. Então, graças a Deus a gente pôde entrar. Pudemos ajudar a equipe hoje a sair com a vitória, isso foi muito importante. Agora continuar com foco, agora na semifinal. Deus vai abençoar a gente ainda muito mais. Valeu? Que jogadaço no terceiro gol, hein? É, graças a Deus. É o que eu falei, a gente tem que entrar muito concentrado, focado. E graças a Deus deu tudo certo. Então, a continuar com esse foco aí para os próximos jogos. Beleza, parabéns. Felipe Vizeu, atacante do Flamengo, vai chegando no Hever. Hever, zagueirão do Mengão. Com uma certa vantagem, né, do empate. Mas agora é pensar no jogo de hoje, pensar no jogo no meio de semana, para que nós também alcançamos o nosso objetivo. Beleza, esse foi o Hever, zagueiro do Flamengo. A gente está na guarda do Paquetá, que está saindo aos poucos aqui pelo gramado. Vamos escutar o Hever mais uma vez. Eu acho que a gente não tem que levar jogos anteriores. O que aconteceu já foi. A gente vai tentar reescrever nova história, novos capítulos, né, no clássico. Nós sabemos que clássico é um jogo à parte. Todo mundo tem 50% de chance de vencer o jogo. Não importa momentos bons ou momentos ruins. Acho que o respeito tem que haver, nós vamos respeitar e buscar o nosso maior objetivo, que é classificar para a final. Beleza, foi o zagueiro Hever. A gente vai chegando aqui no Rafael Vaz. Vaz, parabéns pela vitória. Próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca é contra o Vasco da Gama. Você já esteve do lado de lá. Como é que você vê o seu primeiro clássico contra o Vasco? Bom, estou bem tranquilo. Eu acho que hoje é comemorar. Nossa equipe fez uma grande partida. Mas a gente sabe como que é o clássico é totalmente diferente. E temos que entrar muito focado, porque vai ser uma grande partida. Beleza, esse foi o Rafael Vaz. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha com o jogador do Flamengo. Acabou passando rapidamente aqui o Paquetá. Acabou passando aqui, deu uma carreira aqui na reportagem, aqui nos repórteres também, que estão presentes aqui no estádio Raulino de Oliveira. Agora sim, fim de papo. 4 para o Flamengo, 0 para o Madureira, e eu vou passar para ele continuar comandando este show de bola nacional. Ele que inflama a galera. Ricardo.